afraid to catch these feels. Ouviu Energia 97. Apito, juiz, vai começar a partida. Avançou pra geladeira, pegou uma gelada, preparou. Que beleza de abertura. Agora falta o Mendorado, o craque da Santa Helena. Olhou pra lá, olhou pra cá, partiu pro ataque. Ficou rogado, correu pra pegar o amendoim. Olhou no armário, abriu, puxou o Mendorado. É dourado, é crocante, vai fundo da boquinha. Golaço de sabor. Mendorado, seu parceiro do futebol, o produto da Santa Helena, o melhor do amendoim. Energia 97. Energia. Energia. Hora do banho, e você preso aqui no seu carro. 5:30 da tarde com o trânsito no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com Estádio 97. Me liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora Estádio 97 já tá no ar. Tá no ar Estádio 97, sempre aqui na Energia 97 há 18 anos. Oferecimento do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode. Beba com moderação. Também oferecimento dos amendoins Santa Helena. Um golaço de sabor. Mendorato, o seu parceiro do futebol. Estádio também no oferecimento de McDonald's. Eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFrita Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Garotinho. Fala aí, garotinho. Boa tarde. Tá no ar, Estádio 97. Boa tarde, Dodô. Porra, velhinho. Porra. Falei, porra. Porra, velhinho. Dodô que hoje não tá aqui porque o Dodô... Tá deprê. Não. Ah, ele tava tratando Dodô dos é assuntos né? do Cuca. Dodô fazendo os assuntos extras aí, Dodô. Você não acredita. O que ele tá fazendo hoje? Não, cara. Tá tocando pra quem? Assuntos do Cuca. Num velório. Mentira. Ele tem um pacote animações de velório, é verdade. Verdade. É só toca artista morto. É verdade. Não, porque velório é uma coisa extremamente desagradável, né? Então o Dodô ele lançou um pacote que é meio, mais ou menos assim, né? Vamos agradar, né? Aquela coisa. Vamos tentar levantar o astral. Certo. Né? Ele entra com o CO2, papel picado. Se pagar um extra, ele ajuda a carregar o defunto. Ah, não, ajuda, mano. Ajuda, ajuda. Então, opa. Mas é o carro dele que ele adaptou, ele leva atrás o defunto e ele tá adaptando, ó, igual os negão lá nos States lá, que sai cantando no meio da rua lá. Ó, né? Ah, e a sequência musical? É Whitney Houston, Michael Jackson, George Michael. Só quem morre. Hã? Verdade. Mamonas, toca Mamonas. Não, Mamonas, faz aquela seleçãozinha nacional, né? Nacional, Mamonas, Renato Chorão. Tem o grupo das carpideiras. Ah, que ele leva. Leva as minhas. Leva. As carpideiras também. Tem barraco, será? Tem barraco, o cara faz aquele barraquinho. Ah, velório sem barraco não é velório, né? Mas ele também lança aquele cara, uma né, mulher que faz nova. Aquele insert, né? Ele planta um contador de piada. É. Né? Dá aquela quebrada. O cara que... O contraponto do... É. Fora que se comprar o pacote full, ainda vem aquele esquema consolador de viúva, né, mano? Ah, não, gato, mano. Mete aquele polidense com aquela sunga de onça. E você tá brincando? Uma vez eu peguei um táxi e o motorista falando, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, não faço a menor ideia. Catei uma viúva saindo do enterro, a mulher chorava tanto, não sei o que lá. Consolei a mulher e pimba. Ai, ai, ai. É. No dia? cara deu aquela, famosa enterrada, né, ô Benedetto? Rapaz. Não esperou nem esfriar o defunto. É sério, nossa, mano. Nossa, se o cara mentiu pra mim, eu não sei. Lógico, só que ele acho que ele tava no afã de contar isso, sabe? Ele falou assim, ó, próximo que entrar no carro, eu preciso contar essa história. Ô Marcão, foi um enterro em paralelo, né? É enterrado, nossa, né? É verdade. Foi lá, enterro, né, seu bem? Opa. Assim. Calma aí, calma lá. Calma a lá. Cara do seu bem. Calma lá. O time da Leiloca aí, fala aí. Fala da Naba, rapaz. Fala da Naba, fala aí. Tem muita gente que não sabe, peraí, hein? Peraí. O enterro, vocês acertam. O enterro ali serve pros dois, um pra cada lado do muro. Um mais do que o outro, né? É, então vamos começar com o Santos, que tá de boa. De boa, não. Menos, né? Poderia estar melhor, né? Poderia estar melhor, mas ontem você acabou o jogo, vocês estavam aqui ainda, né? Exatamente. Tava aqui, eu já falava bastante da partida. Você não sabe, ontem aqui, durante o programa, foi assim. É, foram várias pessoas monitorando cada jogo. Gols. E o desespero. Entra no Z4, sai do Z4. Eu vendo aqui o Sport jogando melhor que o Vitória. Tem o Léo Batista, o RG? Não, cara, era grito pra todo lado aqui. Mas enfim, agora o Peixe joga na segunda-feira. Contra o Vitória. Contra o Vitória. No Pacaembu? Pacaembu, 8 horas da noite. Porra, todo mundo. Agora vão acabar com o gramado do Pacaembu. Todo mundo vai jogar no Pacaembu. Então, segunda-feira só. A expectativa é que o Renato volte. Volte a treinar e volte a ser opção. Mas o Matheus Jesus lá tá indo bem, Mateus, né? Jesus. Vocês arrumaram um volante já pro ano que vem, com pra jogar certeza, liberto ano que vem. Eu acho que já tem um bom volante aí. É bom, Benedetti? É bom esse cara, hein? Bom. É mesmo, os dois jogos que ele fez aí, ele foi bem. Renato é adepto daquele projeto do governo, né? O começar de novo. Ele se aposentou, mas continua trabalhando, né? Foi muito bem. Matheus Jesus, jogador esse que o São Paulo foi enchapelado e perdeu pro Santos. Chapelado naquelas moleque, também, né? Hã? Chapelado naquelas, porque o São Paulo, quando perdeu o Matheus Jesus, trouxe o Jusilei. O Jusilei chegou jogando muita bola. Não, senhor. Não. Opa. O Jusilei foi no começo do ano que chegou. É, não teve nada. Matheus Jesus era agora no meio do ano, que o Leco falou, não, tá tudo certo. Deu entrevista semana e tudo. Que vem, etc e tal. Tem bastante volante. Hã? Vocês já tem bastante volante. Foi antes até de vir o Petros. O Leco tinha dado como certo. Aí perguntaram, não, é que... Aí deram a entender que tinha alguma coisa de estranho na negociação. Não tenho dúvida que o errado aí deve ser o São Paulo. Bom, mas com relação ao jogo de ontem... Mete a boca, RG. O Santos perdeu a grande oportunidade ficar aí com 8 pontos, né? Atrás do Corinthians. Mas eu acredito que a próxima rodada isso pode se inverter. Você não tá nessas ainda acredito... de acreditar em título, né? Não, eu acredito que o Bahia... Larga, aceita que dói mesmo. Calma, 20 aí, mano, pontos? Calma, mano. Bahia... Tira ponto, Corinthians? Não brinque com uma coisa dessas, isso é sério. Vai tirar, só você tá brincando. Aceita que dói menos. Você tá brincando com o coração de muita gente. Eu acredito que tira. Deve tirar, né? Porque vai precisar tirar. Então eu acredito nisso. Então como eu acho é que triste, a próxima rodada assim. Dá pra dar uma mexida nisso. Mas desde que o nosso técnico se ligue nas alterações que ele tá fazendo no time, né? Ou está deixando de fazer. Ontem, por exemplo, teve uma oportunidade de tirar... O Levi Copete não dá mais, velho. Benedetti, eu não aguento mais ver Copete. Não, Copete tá mal, cara. Tá mal. Copete? Você tá de brincadeira. Quem joga no lugar? O quê? Quem joga no lugar? Porra, põe um cone lá, cara. Eu acho voluntarioso esse garoto. Não, peraí, Copete... agora você não vai me sacanear. Cone não. Pô, quer zoar com o jogador do time? Agora você não vai me sacanear. O Copete, seu Bento. Ele é aquele cara que pega a bola, aí ele sai correndo com a bola e vai jogando a bola na frente assim e vai embora, e vai embora, e vai embora. Se ele não sair do campo, se ele chegar na área, o pé esquerdo bate no direito e aí o lance morreu. Acabou o lance. Agora, é ridículo, só um parênteses aí. Olha só, hein? Do time que foi campeão da Libertadores, Guerra não é titular, né? Não. Copete não é titular. Berrio, que no Flamengo até titular, agora tá? Mas não deveria. Às vezes sai como titular o Berrio, tudo, mas até agora não agradou. Sim. Até agora não agradou. Borja. Hã? Borja. Borja. Os quatro jogadores ali que faziam aquela linha de frente. E esse Borja foi o mais... Guerra, Berrio, Borja e Copete. os quatro campeões de Libertadores sozinhos, cada um no seu lado, não deu nada. Você vê que não funciona, né? Tem que trazer o time todo campeão da Libertadores. Tem que montar o time. O Palmeiras podia pegar todos, né? Foi a impressão. Ô, mano, você que vive aí com os mulambo, é verdade, o Berril não agradou muito, né? Os caras falam que o Berril aqui, Sombra, é o Marcelo Cirino que fala espanhol. O Marcelo Cirino com grife. Eita. A torcida do Flamengo tem meio bode do Berril, cara. Ainda mais pelo valor que investiram na contratação do cara. E pela pompa que chegou. Era natural que a torcida criasse uma expectativa, como criou com o Everton Ribeiro, como criou com o Giovani, como criou com o Diego. O único que de fato correspondeu, Sombra, até agora foi o Diego. Porque o Everton Ribeiro é aquele negócio. Tem épocas que joga bem e tem épocas que joga mal. Ultimamente não tem ido tão bem. O Berril é um cara que tá deixando a desejar, assim como outros também. E o Giovani, hein, Giovani? Nossa. O Giovani também, a torcida do Flamengo tem um bode enorme. É brincadeira. Porque... A gente avisou, né, RG? A gente avisou. Falta de aviso. Mano, não, mas o Giovani, ele não é mau jogador, cara, mas ele funciona muito bem num time que é rápido. Por exemplo, o time do Flamengo hoje não é um time rápido. Mas não é pra ter essa responsabilidade toda, não, mano. Mas era só um parênteses aí no Santos, então, pra falar, né, do... Agora, você falou, seu Bento, o Levi poderia, na minha opinião, dar muito mais oportunidade pro baixinho lá, Hernandes. Vladimir Hernandes. Anão voador. Que é o cover do Cueva, né? Eu prefiro... parecidíssimos. Eu prefiro que desse mais oportunidade pra ele do que pro Copete. Enfim, mas é o Levi que tá lá no... chance, né? É o Levi que tá lá no dia a dia, né? Exato. Mas... Levi continua? Oi? Levi continua? Bom, até dezembro sim, né? Até dezembro, a princípio não, sei, né? Porque... Tá tendo mudanças aí, né? Pode ser que continue. Também achava aqui, né? Pode ser. Pelo menos a palavra é essa. Não foi dito ainda está prestigiado. Porque o problema é quando você escuta ou fala está prestigiado. Tá aí, na cara. Que Levir não vai. Vai ficar. Não vai passar férias de verão no Santos. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que não. Falaram que ele já tem até a proposta do Japão. Se eu fosse o Modestão, eu mandaria embora ontem. Eu acho que na não. Hora do jogo, às 45. Ah, e com a eleição ainda, né, chefe? Com a eleição, não, eu acho horrível. Que ele não fica porque tem tem eleição, então... Sim, deu um convite pra ele pro Japão. Nem o Modesto sabe se vai continuar em dezembro. O Levir tá forrado. Sim. Sim, tá de boa. O Levir tem seus negócios próprios no Paraná. Sim. Tá forrado, Ele e alguns por aí, que a gente sabe, os técnicos, ele todos, né? Por aí, acho que tem a maioria, a grande maioria. Um dos grandes que deve estar endividado, o resto... Sim, esse tá, porque perde muito dinheiro, né? Ganhou muito, mas perde também, né? RG e Chefe Benedetti, vocês gostariam de Cuca no Santos ano que vem? Não, obrigado. Não. Acho que o perfil do Cuca... Eu gosto do Cuca, mas... Não cabe no Santos. Olha, do cara top número um vai virar um mico, ninguém quer. Ele vai pro Galo. Fim de dezembro, olha, dezembro 2016. Você fala, quem quer? Tudo você correr. Agora fala assim, feito. E aí o Cuca? Não sei. Aí não quer. É rápido, né, velho? É rápido, né? Do um ano pro outro, o cara vai muito dinâmico. O cara vê como que é, né? Não tem jeito. Mas esse Vladimir Hernandes aí também, eu não tenho negócio pra você. Não. Nenhuma pérola. Não, mas você não pode nem colocar pérola na frase. Mas é melhor que o Copete. Isso eu te garanto. Pode até não ser melhor, mas tem que trocar com o Copete de vez em quando. Isso, eu te garanto. Não pode deixar o Copete como o grande cara. Mas olha, mas vocês não estão levando em consideração. Ele foi um dos melhores costureiros do Paris. Aqui ele consegue fechar. Que isso, Marcos! O Santos tem dois jogadores hoje que não pode sair do time. Dois. Um, Vanderlei! Esse aí. E o outro, o Bruno Henrique. Ele bota a bola embaixo do braço e resolve qualquer parada. Tem algo estranho. O futebol abriu mão, há muito tempo atrás, tinha aberto mão de jogar com os pontas. Pontas que foram tão famosos dentro do futebol brasileiro. Uhum. Os times, via de regra, tinham seus pontas dribladores. E hoje todo mundo quer o de beirada. Não, o quê? Faz a mesma função, hein? Sim, a mesma função. Hoje todo mundo quer o jogador de beirada. Então, até os anos 80, até meados dos anos 80, o que valia era ter o ponta driblador. Então, foram inúmeros os pontas dribladores de excelente qualidade do futebol brasileiro. O Santos teve vários, o São Paulo teve, o Corinthians... O Corinthians, eu não sei se teve. Aí é que tá, o ponta driblador, assim. eu não tô lembrado de o Corinthians ter esses ponta driblador muito bom. Mas tinha, os seus pontos. Todo mundo jogava com seus pontos. Todo mundo jogava com ponta, isso é verdade. Mas tinha os driblador, o Flamengo tinha, tinha uns caras bons, tinha um tal de Júlio César, ponto esquerdo bom, que chamava ele de Uri Geller também, que ele entortava os negros, era bom pra caramba. Sim. Que seja. Aí abriu mão dos pontas, ok, mudou o sistema de jogo. Hoje voltaram os pontas. Sim. Só que hoje a tática é, bom, você vai ter ponta, mas ele não pode saber driblar. Porque você não tem um filho da mãe que joga aberto pela ponta, que tem drible, cara. Só hoje o futebol só não tem Henrique. Mais... O Bruno Henrique tem. O Bruno Henrique tem mais velocidade que drible, na verdade. É, mas ele ainda é ciscador, ele dá uns driblinhos. Então o futebol não tem mais driblador? Se o Bruno Henrique é assim, o Romero é mais que o Bruno Henrique. Ah, não. Não, acho que é. Para, mano. Mas ô Sombra, você tava falando dos pontas aí. Pro Romero aí. Tava falando dos pontas. Isso aí foi uma imposição da CBF, cara. Que os times jogassem de novo com os pontas. Por quê? Fala dos pontas corridos agora, que é o campeonato. Nossa! Hoje ele tomou alguma coisa. Meu Deus! É gostoso, né? Fala a verdade. Porra, RPG, essa foi boa. Então, nisso teve um ouvinte que mandou uma piada sensacional pra zoar meu irmão. Zoar não, né? Mas, assim, ó, meu irmão, no começo da semana, ele foi pra Aparecida, né, cara? Pra agradecer os negócios que aconteceu. Pra ele de bom na vida dele. Você sabe por que meu irmão foi pra lá pra Aparecida? Por quê, mano? Porque lá tá cheio de Romero. Ô, mano! Oi, por falar nisso, ô, Matinha. Bom, hein, meu? Ô, os malucos têm o dom, hein, mano? De sair caminhando da onde é os caras saem lá e ir na direção da Basílica lá, mano. Mó solzão, mano. Você viu, mano? Cansado de dirigir. Imagina os caras andando naquela lua lá, mano. Ô, mano, viu, o irmão do Robertinho aqui. Bom, mano, os caras são bons. O irmão do Robertinho foi. Uma semana pra chegar a pé. Nossa, é louco. Mano, e agora eles estão. Viu, mano? Eles estão tirando a galera, tentando tirar a galera da Dutra, né? E colocar naquele caminho da fé lá, velho. Que é por dentro, é em paralelo. Ah, que é menos perigoso. Ali, o bicho, graça, né, ali o bicho pega, hein, velho? É subida, é descida. A caminhar pela Dutra é perigosíssimo. Sim, tem muito acidente. Nada. Tem muito perigosíssimo. Parecida. Nossa Senhora protege os caras. Ah, sim. Vai nada. Ela não tem mais nada pra ver, né? É verdade. Muito bem. Conhece, agora um recado. Vale a pena visita ali, porque é top. É agora um recado pra quem quer economizar de verdade. É só dar um busca no novo Buscapé. Lá você compara preços de milhares de lojas. E um só lugar. E compra sempre pelo melhor preço. E lá tem de tudo, viu? Eletrodomésticos, eletrônicos, móveis, smartphones e muito mais. Preste atenção a essa super oferta do novo Buscapé. Bom pra esse calorzão, hein? Ar-condicionado portátil Olympia Splendid Nano Silent. Na cor branca. 10.000 BTUs, ar frio. Por apenas R$ 1.990. E no boleto, você paga com 10% de desconto. Esse ar aí, condicionado portátil, o Olympia Splendid Nano, ele é silencioso, eficiente, compacto e tem um design italiano, cara. Não vai ficar aquele monstrengo feio na sua casa, não. Possui controle remoto, display em LCD e tem timer. Então aproveite agora, acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo grátis. Dá um busca no novo Buscapé. Estádio 97, da Energia 97 FM, também no oferecimento de McDonald's, Dodô! Ah, vamos falar de McDonald's, meus amigos, isso mesmo! E eles chegaram no McDonald's! Grande cheddar McMelt com dois hambúrgueres e muito cheddar. McFritas Cheddar Bacon com pedaços de bacon acompanhados de cheddar cremoso. E tem o novinho cheddar McRib Barbecue, feito com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Cebola grelhada e muito cheddar. Ah, deu água na boca, não é verdade? Então corre pro McDonald's. Pode chegar que tem muito cheddar no McDonald's. Vai correndo só no McDonald's. Valeu, Dodô, desculpa. Esqueci de abrir aqui o microfone, Dodô. Obrigado. É o Dodô. Ai, ai, ai. O que será que tá acontecendo agora? Vamos ao... Tricolor. Tricolor. Ah! Fala aí, Tricolor, vem aí o Halloween, hein? Halloween da energia na véia, hein? Vem o Jason. 27 de outubro. Hã? O que você lembra do Halloween? Por causa do Jason. Que é assustador. Tricolor, nesta rodada, voltou para a zona de rebaixamento. Com asterisco aí, né, seu Bento? Asterisco. Que a Ponte Preta tem um jogo a... Porque assim, ó, eu vejo todo mundo falando, porque o São Paulo voltou pra zona de rebaixamento. Não voltou, cara. O São Paulo tem um jogo a menos que a Ponte. Então, a hora que o São Paulo fizer... A hora que o São Paulo fizer o seu jogo e não pontuar, aí vocês podem falar, voltou pra zona de rebaixamento. Exatamente. Tá faltando o que eles podem falar ou não. O pessoal não entende, né, Marcos? Você viu que o Mota te corrigiu, né? Por quê? Ele falou asterístico. É asterístico. Mas isso pode ser amanhã, Atlético Paranaense. 21 horas. Sim. No Pacaembu. Sim. No Pacaembu. Ah, não, vai estragar jogo o gramado à noite. Pra nós. Jogo à noite, amanhã no Pacaembu. Já 18 mil ingressos vendidos. Cueva. Belo horário. Voltou. Né? Eu gosto. 18 mil ingressos vendidos já. 18 mil ingressos, Cueva tá de volta. Sim. Né, depois não, de um era dia. O mínimo, mas é. O jogo deles foi na terça. O Guerreiro. Foi na sexta. O Guerreiro já quis. Voltou antes de entrou em campo ontem. E já jogou. É. Então o Cueva voltou, meu cara de... E o Arboleda também. O Arboleda também. Foi punido, né? Tinha uns caras lá no Equador, lá, que cinco jogadores. Saíram pra bebedeira, foi isso? Sim, antes foram do jogo. E Arboleda na parte argentina. Não sei se foi em dinheiro. Que o Arboleda tava nisso? Tava. Opa! Então, a Federação Equatoriana de Futebol não quis divulgar os nomes, mas o jornal lá disse que... o jornal é o Comércio. Falou que o Arboleda e o Orihuela do Fluminense estavam envolvidos aí entre os cinco aí. Ah, quem nunca, né, seu pelo amor de Deus, depois do jogo foi? Ah, mas quando ele tava fora? Antes? Foi antes? Foi antes. Ah, foi antes, Marcão? Ah, antes os caras deram. Pode, né? Antes os caras deram aquela calibrada, né? Por isso o Messi deitou, né, velho? Mas enfim, é isso aí, mano. Amanhã, 20 horas, Atlético Paranaense, jogo difícil, hein? É. Difícil jogo mas aí. Mas tem que ganhar, só podem ganhar. E ainda defendendo o pessoal que saiu um pouquinho lá antes pra dar a calibrada, seu Bento. Precisa ver se não foi pra combater o efeito da altitude, né, Dedé? Marcos, para, vai! É verdade. Marcos, para, vai. Olha, o outro dia, o Zé Fontinha tinha passado pra mim... Zé Fontinha, acho que foi segunda ou terça. O Zé Fontinha tinha passado pra mim que o Kaká deveria jogar no São Paulo ano que vem, porque ele teve uma informação de um jogador... Ele é jogador também de São Paulo, que é muito amigo do Kaká. Falou assim, não, o Kaká vai jogar no São Paulo em 2018. Beleza, ok. Não vamos nem discutir a questão da contratação do Kaká. Muito bem. Mas hoje, um amigo aí me replicou aqui uma informação do Alex. Não, tá no canal do Esporte Interativo aí, tá vendo aí? Informação de Alex Miller no programa Mais 90. Kaká está acertado para ser jogador do São Paulo em 2018. Em 2019, pode ser dirigente. Então é o seguinte. Eu vou te falar. É o bom e velho esquema político de chegar e botar os seus escudos famosos pela frente. Entenda você que, de repente, se você pensa assim, não, Kaká, um jogador bem sucedido, profissionalmente bem sucedido, deve ter nas suas coisas particulares também extremamente bem sucedido. Não, é isso que falta. Gente da bola tomando conta. Deixa eu te contar um negócio. Essa é a minha opinião. Esse tipo de coisa que, se acontecer, é mais para enganar você, torcedor. Porque o Kaká, como qualquer outro, Raí, etc e tal, servem apenas de fachada. Não são pessoas que vão ter teriam poder. Pleno poder, domínio branca, do futebol. Isso levando em conta que o Kaká pode ter sido um grande jogador, mas não necessariamente possa ser um grande dirigente. Claro. Então, só falando aqui a respeito, então, dessa informação do Alex Miller, que em 2019 ele poderia ser dirigente, eu não tenho dúvida de que vão ventilar isso demais pra agradar o torcedor, pra falar assim, não, porque olha, veja bem. Acalmar, né? É a mesma história. É botar Rogério Ceni como técnico, é a mesma coisa que chegar e falar, vamos renovar o contrato do Lugano. São as velhas contratações de fachada, são as contratações marqueteiras. Você entendeu? São ações de marketing. Uma pessoa que compreende o que é hoje o São Paulo Futebol Clube, sabe como é a engrenagem do São Paulo Futebol Clube, da sua política, jamais suportaria aceitar o cargo de dirigente do São Paulo Futebol Clube. Não tem como, não tem isso. Ó, a não ser que você chegue e fale assim, legal, meu, acabou com essa porra, sai. Sai essa politicaiada toda, sai tudo, não falo com ninguém. Quero um contrato aqui de 5 anos, quero 1 bilhão, quero 1 bi de multa, que é pra não ter jeito, você entendeu? E eu vou limpar a casa. E vou limpar a casa e vai ser na minha... Do meu jeito. Do meu jeito. Vai ser do mesmo jeito. todavia, não se garante que possa ser o Kaká essa pessoa certa a fazer claro, isso. Claro, claro. Assim como também, e muito equivocado era, trazer o Rogério Ceni para ser técnico. Então, não tenham dúvida de que nós viveremos... Eles vão alimentando o torcedor disso, você entendeu? Concordo aí, com você. Eles vão alimentando o torcedor com esse apego ao passado. Essa falsa esperança. Cara... Os caras ficam com a expectativa, né? É a mesma coisa. Você entendeu? Agora vamos ao Zé. Pega um ídolo e bota só lá. Só tem raposa. É. Mas, daqui a pouco eles vão, não, vamos contratar aqui de consultor o Caio Ribeiro. Você entendeu? Você entende o que eles estão dizendo? É um abraço pro Caio. Mas, ô Sombra, o jogador, no caso, aí, o ídolo... Usar fachadas. O ídolo que está sendo convidado não tem que ter o discernimento também de saber que ele está sendo usado para esse tipo de coisa, cara? Eu concordo. Deveria. O não. Rogério não teve. Não. O Rogério fala mais alto. O Rogério sabia onde estava entrando. Né? Ah, mas foi interessante. Foi interessante. Mesmo porque o Rogério Ceni apoiou o Leco nas eleições. Pro Rogério foi interessante. Existia ali uma troca. Aonde? É uma permuta. O RG, nessa relação... Entendeu? Não, mas o RG pro Rogério não foi nem um pouco interessante. Não foi, não. O Rogério tinha muito mais a perder nessa relação do que a ganhar. Verdade. Mas a diretoria do São Paulo usou o Rogério como um para-raio para encobrir a incompetência dela própria. Mas isso eu disse aqui. Mas, ô mano, quando te interessa... E você não acredita que você vai fracassar. O que você acredita é que você tem potencial, que você tem capacidade e que você vai realizar o seu sonho. Não, o RG tem razão, tá falando, mas o Mano também tem. Assim, o Rogério acreditava que ele ia ser o suprassumo, que ele ia dar certo. Uhum. Ele simplesmente fechou os olhos a quem estava o contratando. Aquela conquista de amistoso, aquilo, nossa, exato. Aquilo botou ele no... Exato. O Raí, uma vez, ele foi contratado pelo Marcelo Portugal Gouveia para ser dirigente da base de São Paulo. Sim. O Raí, se eu não me engano, ficou dois meses. Ele falou assim, não dá. Fora, exato. Gente, quando uma pessoa como o Raí chega e fala, gente, eu saí porque não dá, isso tem que ser investigado. Como assim não dá? Lógico. O que acontece? Mas eles não aguentam, né, essa politicagem, essa coisa toda que tem por... nebuloso por trás, né? Não consegue. É muito difícil lidar com isso com conselheiro. É triste, viu, Mota? Olha, é triste, Marcão, Mota, amigos e torcedores de São Paulo. O São Paulo, infelizmente, eu não tenho mais grandes perspectivas em termos da instituição São Paulo. Não tenho mesmo. Pra mim, isso aí é uma... Nem a longo prazo? Não. Sério? Por que a longo prazo? O que vislumbra hoje que a longo prazo possa acontecer? O Leco cair. Quem tá chegando? O Leco cair. Não, o Leco cai e assume quem? O Natel. É isso? Isso que vocês chamam de solução? Não chamo de solução. Não sei. Essa é a solução. Entende o que eu tô dizendo? Um cara que se lançou contra o Leco e depois, por conveniência política, se juntou ao Leco. E que agora dizem, separou do Leco. Ele não separou, ele não pediu... Ele não saiu fora? Agora? Não, é vice-presidente. Não, aquela coisa, eu sou vice, mas eu não falo mais contigo. Ah, você entende? Então, gente, então, cara, antes da eleição... Se colocou com uma terceira via. Daí o Leco. Aí. Juntou, né? Aí a oposição ia ficar mais forte. Podendo rachar a situação. Aí os dois se juntaram em prol da situação do famoso poder. Mais ou menos o que aconteceu lá no Planalto com relação a Minas. Você lembra o Planalto com relação a Minas? Queria matar Minas. Aí trouxe Minas, agora tá tudo junto. Minas e o Planalto, entendeu? Na defesa de um e do outro. Aí eu só vejo isso. Uma situação, RG. Alguém tem um contato bom aí de quem faz voodoo aí ou não? Não, não. Voodoo não vai resolver. Olha, não. Tem uns postos aqui na Paulista, tem um assim, pai José, primo do faz pai de isso, Santo, faz aquilo. O seu Bento é primo do pai de Santo. O pai de Santo trabalha com adivinhação. Derruba rapidinho. Trabalha com adivinhação, não faz não, trabalho não pra derrubar. Não faz coisa do mal. Só faz trabalho pro bem, exatamente. Né? Mas de repente tem males que vêm pro bem, você entendeu? Mas derruba, hein? Se nós fechar um pacote de 10, velho, será que está um preço mais legal? Não, Márcio. Isso não dá certo, mano. Tudo pro lado bom, não tem coisa. Vai ver onde tá a calça roxa do Cuca. E ainda com relação ao São Paulo, o São Paulo se deu ao luxo de negar um amistoso com o Paris Saint-Germain, velho. O único é topo, irmão. Por quê? Pra não passar vergonha? As férias. Na boa, acho que é pra não passar vergonha. Coincide com as férias dos jogadores. É férias. Que eles queriam na data das férias. Entendi. Ah, mas graças a Deus que os caras quiseram marcar nesse período, né, mano? Porque qual que é a sua outra desculpa? Fala a verdade, Sombra. Você tá de brincadeira. Fala a verdade. Para, Marcos. São Paulo ia golear. Pra time internacional, a gente não perde, Marcão. Neymar em cima do Buffarini, imagina. Meu Deus. E ainda... ataque. Tem Mbappé vindo pra cima. Nossa! Em cima do Júnior Tavares. Nós já sofremos com o Rildo do Curitiba, mano. Imagina o Rildo. Nossa. Mas, ó, eu vou te falar. Ó, fala, mano. Dá até dó. Do Neymar naquele campeonato francês. Tudo bem que o Paris Saint-Germain pegou o Bayern aí também na Champions League. E aí passou o Bambu também. Pegou o Bayern, que é uma das maiores potências do mundo. Aí provaram que realmente são muito bons. Mas na boa, cara, aqueles jogos do campeonato francês, parece quando você coloca a dificuldade no nível 1, sabe? Não, mano. O boneco só faz sombra, é verdade. É verdade. Os caras não chegam nem perto do Neymar, é ridículo. Chega a ser uma cena tosca, velho. É constrangedor o bagulho. Não, o campeonato francês é um porre. É igual o campeonato espanhol, bro. É tudo da mesma ladainha lá, tudo a mesma coisa. Eu vou te falar, o Sport TV, acho que passa o campeonato francês, né? Caiu no colo deles, a ida do Neymar caiu no colo deles. Foi maravilhoso. Eu vou te falar, eu só passa o francês, acho que era que por falta de opção de outro campeonato. É. Porque eu vou te falar, é um porre. É. Ver campeonato francês é muito ruim. É muito. Chato bagarai. É chato pra caramba. O único jogo que dá pra assistir é do PSG. Você não pararia pra assistir Sombra? Nice e Nantes, por exemplo? Nossa. Nem Nantes, nem depois, velho. Tá de brincadeira. No espanhol ainda tem dois grandes, né? O Barcelona, o Real Madrid e às vezes o Atlético de Madrid. Mas o espanhol é mais forte. É mais forte. Mas ainda tem uns outros times. Peraí, não dá pra comparar futebol espanhol e futebol francês. Não dá. Não dá. Campeonato. No campeonato. Porque se a gente for falar em seleção, lógico que a França, ela historicamente tem mais sucesso do que a Espanha. Acho. Me parece. Em termos, a Espanha foi campeã do mundo já. Agora também, né? A França também foi campeã do mundo. De muito tempo. Mas não sei, eu vou me lembrar do meu tempo de criança, mas a França era mais respeitada do que a seleção espanhola. Sim. Né? Agora, em termos de campeonato, existem mais times competitivos. De certo respeito. É, por exemplo, você vai ter um Valência na Espanha, que tem uma. Às vezes tem um. Dá trabalho. Sevilha. Um Sevilha. Eu lembro no passado tinha o La Coruña, que chegou a levar de Jaú. Não foi o Jauninho? Jauninho. Jauninho. Jauninho. Silva. Tem o Submarino Mauro Amarelo. Silva. Bebeto jogou lá. Bebeto jogou lá também. Você até chegou a ter um Vija Real, que levou lá o Riquelme. Mas hoje já não leva mais. Você tinha o Atlético de Madrid, que ainda arrisca levar, ter algumas contratações um pouquinho melhor. O resto é tudo. Eu sei, mas você pegou o campeonato francês. É o Paris Saint-Germain. Tinha o Lyon, que depois que acabou o Juninho, ele caiu. E hoje tem o Monaco. Pode botar um como nota. Passado, um nota 3, o outro nota 4,5. Você não consegue ver os médios. Mas... Você não vê os médios. O resto você fala, meu, o que é isso, bicho? Muito abaixo, né? O Lyon tá numa fase horrível. Não consegue mais manter o jogador. Já perdeu a Juba, agora, já. Né? Aí eu vou te falar. Campeonato internacional, pra mim, é o inglês. É melhor. Não dá nem pra brincar. É o melhor que tem. Tem 5, 6 ali disputando. É muito bom. E os ruins, o nível técnico é muito bom. Os caras pegam o... Watch for lá da vida, o jogo é bom, cara. E eu gosto daquele cenário, aqueles estádiozinhos dos rolada, aquela, é legal aquele cenário, os estádios antigos. Acanhado, né? É meio acanhado, mas fica aquela coisa meio boleiros. Atmosfera, né? E a correria, né? Muito legal. É um acanhado legal, né? É um acanhado, tipo, imponente. Não, é super tradicional. É charmoso. Tem um estádio lá que eu não lembro bem. Eu tava vendo um documentário, acho que na ESPN uma vez. Que a torcida adversária, esses do interior, sabe? A torcida adversária é muito engraçado. A arquibancada fica nas costas de um monte de casinhas. E a entrada da torcida adversária passa entre duas casas casas, moradias. É o do Corinthians lá? O deles lá? Não sei. É outro. Não é Corinthians. É um outro, é um time do interior. Não sei se hoje tá na primeira, na Série A ou na Série B deles lá. E a torcida. Então você imagina uma rua. Uma rua da Moca. Entre duas casas é a entrada da arquibancada visitante. O vizinho. É o quintal dos caras. Eu acho que eu vi isso aí. É muito legal. É o quintal dos caras, velho. Você fala assim, pô, mas você acha, eu acho isso sensacional. Eu acho isso uma coisa fantástica. Nada contra as novas arenas, né? A Vila Belmiro. É assim. Pô, você já sabe assim. Olha, eu acho isso maravilhoso. A Vila é quase assim. Não, mas o RG, a Vila é assim mesmo. Porque, por exemplo, pra quem chega na via, principalmente dos visitantes, São ruas extremamente estreitas. Sim. No qual você não tem nem acesso aí aos ônibus. Os ônibus têm que parar um pouco mais distante. Ah, bem longe. Para você possa ir a pé. É bem longe. Porque não tem como manobrar. São ruas aí extremamente residenciais. São Januário também é mais ou menos essa pegada. Está no meio do bairro, sim, assim também. E não tem, talvez, uma válvula de escape. Que outros estados assim. Que São Januário você tem uma via passando em torno dele, né? Do estádio. E na vila são as ruazinhas ali que cruzam, né? Então você imagina uma Vila Belmiro que a arquibancada fica colada em umas moradias e a torcida adversária entra no... O cara tá na sala, então... Não, eu lembro, acho que nesse documentário, os caras ficavam... O morador fica olhando, a torcida passando. O cara tá na sala. Tá na sala e a torcida passando. Mó barato. Meu Deus do céu. Estádio 97 tem oferecimento do Side Atlântica. O lançamento Trisul sob medida para sua família. Sideatlântica.com.br. Exeg, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Amendoins Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan, seu Bento. Vamos ao Corinthians. Coringão, mano, Coringão. E hoje, 40 anos. Era bala na bazinha, bateu na bala na bazinha, bateu na trave, bala na bazinha, bateu na trave, tá gol! Bazinho de novo, né? 40 anos, velho. Bazinho, né? Eu sabia que era Bazinho, não, mano. A narração histórica do gol da conquista do Paulista de 77. Na voz de Bento Silvério. A minha bola bateu na bola, tava vazio, bateu na trave, bateu na bola, bateu na bola, bateu na gol! Nossa, velho. Não, mas foi um bate-rebate tão grande, né? Foi. Que não tem narração que não seja, né? 40 anos mesmo aí da conquista, anos, né? Título mais importante, né? Tem gente que deprecia o Campeonato, né? Paulista aí. Pro Corinthians aí teve uma importância fundamental. Aí foi a quebra do tabu. Foi como se fosse a queda da Bastilha lá pro francês. Ei. E mais, um abraço também aí pros adeptos aí, os caras que são fiéis seguidores aí do São Basílio aí também. Ei. Meu Deus do céu. Gabiru 77. Nem ele aguenta mais, viu, mano? Se fecha aí, Bambi, se fecha aí. Então, pras pessoas aí que seguem aí esse santo. Um abraço aí pros fiéis seguidores aí do São Basílio. Mano, mas esse dia, realmente, foi um dia que, assim, os corintianos eram uma festa impressionante. O mundo fez, né? Não, mano, esquece. O mundo não. Não exagera. Nem eram assim, nossa. Não, mas eu lembro, ali na região do Brooklyn, na Berrini, onde ainda era... No Brooklyn. O quê? No Brooklyn. Não, tinha, eu lembro. Tinha favela lá já. É verdade. Eu não esqueço disso, tinha um cara com um fuscão, passando pela Berrini, buzinando, e um outro corintiano, uma capota, todo embrulhado na bandeira do Corinthians. É uma coisa... Caiu do Fusca? Infelizmente não. Até o momento que eu acompanhei, não caiu. Até ali não é, mas foi uma festa gigante, pra quem não... Porque só quem era vivo pode falar, né? De qual foi essa festa aí, né? Exatamente. RG? Eu não sei, acho que você deve ter acompanhado. Claro. E mesmo porque foram três semanas disso, né? Sim. Só se falava nisso, né? Só se falava nisso. Era a expectativa pro Corinthians sair na sala e no colégio, a torcida do Corinthians era ampla maioria nessa época. Era ampla maioria. Fizeram bilu-bilu em você? Não. Mano, era na escola do Sombra. Primário, é primário, mano. Isso aí foi 77. Mas sim que é bom, você é menor de idade, você não responde processo. Oito anos. Na minha sala, eu sei que só tinha 5 São Paulinos. Uma classe de 40, acho. Só tinha 5 São Paulinos na época, na minha sala. O resto, a maioria era corintiano e palmeirense. Pois é. Mas, Corinthians. Corinthians que... Vamos lá, que o próximo encontro é contra o Bahia, domingo. Vamos com essa regatinha do Kiko aí. Quem? Meu irmão. E você? Você tá com a regatinha branca. Os regatinhas. Aqui tá frio, né? Aqui tá frio. Aqui tá o polo. Até vai. Agora aquela mais fininha, se aparecer um dia com aquela porra aqui, se apanha. Fininha, rapaz. Aquela fininha. Aquela do meu irmão, ele faz tudo combinadinho, Bento. Aquela tirinha fininha. Ah, não dá. Vai descendo também, vai pro fiosco. Ah, usa o body. É o fio cheiroso, né, mano? É o fio cheiroso. Você que tá na televisão agora entende mais disso. O que você diz do cara que usa listrado com camuflado, cara? Combinando. Não, mas então, pois é. Só que é fashion, seu Benedetto. Ele tá querendo esconder alguma coisa, viu, Benedetto? É camuflado na mesma coisa meio que vocês não entendem nada de moda. Fala aí, seu Benedetto. Não, nem você. Você se olhou no espelho, né? Mas, ó, mano, vamos lá. Inferno, quem tá, quem gostou da proposta, a princípio, é o Balbuena. Balbuena. Balbuena, a rádio paraguaia. Balbuena, sim. Ao Estádio 97 Paraguaio. Lá ele deu uma entrevista, falou que 4 anos de contrato, deve acertar a sua renovação com o Corinthians. Merece, sim, né? Merece ficar, joga muito. É um dos melhores ali bem, da bem. Zaga. Hã? Mas eu vou te falar a real, ô Bento. Eu não sei até que ponto que essa renovação contratual com o Balbuena não vai ser pro Corinthians abocanhar, talvez, aí um percentual maior numa possível venda aí do jogador. Pode ser, pode ser. Porque... é mais pra isso, né, mano? É, possivelmente, RG. O Balbuena é um cara que já teve sondagens aí recentes aí de bons clubes aí europeus, inclusive do futebol italiano. No que tá certo o Corinthians. Pois é, o Corinthians ele tá se precavendo aí, tentando ampliar o vínculo com o jogador pra poder arrecadar um montante maior aí numa possível venda. Mas é um grande jogador, cara. Se o Balbuena pudesse renovar com o Corinthians aí, permanecer até 2022, como é o que estão falando aí, seria bacana. Ele, o Pablo, os jogadores aí que tem se destacado e tem qualidade, a gente sempre torce para que eles permaneçam bastante tempo, mas dificilmente eles ficam, né? Ainda mais o Corinthians que tá precisando fazer um caixa aí. Mas sabe que tá sem dinheiro, né, mano? Tem que fazer, não tem jeito. Ah, é ruim, né, Motinha? Porque, infelizmente, o Corinthians ele teve uma grande chance, cara, quando ele conseguiu aí inúmeros títulos, quando ele teve aí a ampliação da cota de televisão. Se o Corinthians não tivesse dado passos em falso na direção do precipício, o Corinthians estaria hoje financeiramente extremamente amparado. O Corinthians ele não precisaria estar fazendo esse sacrifício que ele está fazendo. O estádio, por mais que seja algo que tome um percentual do Corinthians também, mas a gente não pode atribuir somente ao estádio essas dívidas altas que o Corinthians adquiriu. Sim. O Corinthians hoje ele tem aí essa despesa do estádio, é realmente um valor alto? Sim. Mas lembrando, Mota, que o estádio ele deveria ser autossuficiente. O estádio do Corinthians ele tem ali os seus recursos próprios aí voltados para o pagamento do mesmo. O Corinthians ele não teria que tirar dinheiro do futebol para subsidiar o estádio. O estádio deveria ser autossuficiente. Esse era, por exemplo, o plano, né, mano? Camarotes, pois é. Esse era o plano. Camarotes. Deveria ter, o name rights aí que disseram logo no começo que haveria 2 ou 3 empresas ali que queriam estampar o nome no estádio, mas aí o Corinthians aí inaugurou o estádio, teve a Copa do Mundo e depois aí não apresentaram também esses nomes aí que disseram que tinham. Enfim, o Corinthians hoje ele também não conseguiu vender na totalidade os CIDs disponibilizados pela prefeitura. Isso pesa contra, mas eu não atribuo somente o fator arena... essa dívida gigante que o Corinthians tem, não. O Corinthians contratou errado também, né, pelas mano? Mãos. Pô, você viu o ano passado, mano. O Corinthians ele gastou aí quase 70 milhões aí em jogadores que todo mundo sabia que não valia aquilo. Então isso daí pesa contra, mano. O Christian, né, mano? Não, o Christian, o Marquinhos Gabriel. Por mais que o Marquinhos Gabriel esteja bem hoje, o Corinthians ele pagou aí um montante absurdo na contratação do jogador. O Giovanni Augusto, cara. O Corinthians pagou no Giovanni Augusto aí um caminhão de dinheiro. Resultou no que o Giovanni Augusto? Em absolutamente nada. O Guilherme, que era o outro jogador que estava no Atlético Mineiro, lá também que estava jogando porra nenhuma, o Corinthians foi lá e pagou um caminhão lá para trazer o cara, acabou dispensando, doando o jogador aí para o Atlético Paranaense. Então o Corinthians acabou aí metendo o pé pelas mãos em alguns momentos aí e está pagando caro por isso. Agora vai ter que vender alguns jogadores para recompor o caixa. Mas acontece, normal. Não há do que reclamar, não. Se o Corinthians conseguir mesmo estão, de fato, hein, aí, o título. Não, mas não é só sorte, não, Motinha. O Corinthians ele jogou bem no primeiro turno ali, todo mundo via a competência do time. Tanto falando, a sorte que deu certo o Carilli, por exemplo. Essa é uma grande sorte de vocês. Então, Motinha, mas a sorte ela vai até a página 2, cara. A sorte é uma mistura de oportunidade com competência. Por exemplo, o Carilli, todo mundo, mas ele teve sorte. Não, o Carilli ele soube trabalhar com o que ele tinha na mão. Tem treinador que às vezes chega num clube, na apresentação o cara faz cara de poucos amigos, porque ele pediu 2, 3 jogadores pra diretoria e a diretoria não trouxe, como foi o caso do Cuca na apresentação dele lá com aquela careta que ele fez que ninguém entendeu nada. Uhum. E aí os palmeirenses tentaram amenizar, vocês estão tentando polemizar, criar intriga onde não tem, mas que de fato tava estranho ali a situação, tava, e depois o tempo mostrou que o Cuca não deu certo. Alguma coisa aconteceu nos bastidores ali e possivelmente na apresentação dele ele já sabia o que era. Agora, com relação ao Carilli, ele nunca veio atacar a diretoria do Corinthians em público. É claro que é uma outra circunstância também. O Cuca tinha moral, o Cuca ele já era um treinador consagrado, ele teria até como chegar e peitar a diretoria do Palmeiras aí, exigindo os jogadores. O Carille estava numa outra condição. O Carille em momento algum, RG, ele foi lá, tipo, reivindicar ou então pleitear alguma coisa que a diretoria do Corinthians tivesse talvez prometido para ele e não cumprido. O Carille soube contornar os momentos difíceis ali, os momentos em que o Corinthians não jogou bem. Ele nunca foi um cara ali que tratou mal ninguém, apesar de ter sido talvez duro com um jornalista, não lembro qual foi o contexto ali, mas o Carille acabou sendo um pouco mais áspero, mas não foi um cara extremamente agressivo. Mas tem hora que como tem que outros ser, viu? Treinadores. Não, então, é porque tem jornalista que também enche o saco. Também, tem jornalista que quase quer aparecer nas custas do treinador. Mas o Carille trata bem todo mundo, os jogadores do Corinthians aí gostam dele, eu acho que isso daí foi fundamental para que o Corinthians conseguisse aí ter essa vantagem monstruosa que tem até agora no Campeonato Brasileiro. Volta a falar, Carille e o do Botafogo lá, independente de resultado, pô, são os caras, viu? Jair Ventura, são os caras mesmo. Na minha opinião. Hoje são os caras. Precisa ver. Mas o Sombra, eu ainda vejo mais mérito no Carille do que no Jair. Com todo o respeito ao Jair Ventura, que é um bom técnico também, tá mostrando serviço no Campeonato Brasileiro. Mas ganhou o que o Jair Ventura? O Carille ganhou o Campeonato Paulista esse ano e tá ganhando o Brasileiro. Mas é o trabalho, a gente tem que analisar, né, mano? Também tem a. O trabalho que ele faz com o Botafogo, você fala ganhou o quê? Mas precisa ver quais são as armas que ele tem na mão lá, né? Quais são as armas que o Corinthians também tem? Quanto deve ser a folha salarial do Botafogo? Só não vamos esquecer o... Não, mas fora a folha, ô Bento, olha a pressão que tem o Botafogo e olha a pressão que tem o Corinthians. Claro, a pressão que existe no Corinthians é muito maior. Sim, mas vocês pegaram um cara que já era lá de dentro do Corinthians. O Carille já era do Corinthians. O Jair Ventura levou o Botafogo a Libertadores. Sim. Né? Isso também não é um título, mas quem vai levar o Botafogo novo, Libertadores? E chegou longe ainda, hein? Pode levar de novo. O Jair chegou no Botafogo com o aval do pai dele, que foi o grande jogador, o Jairzinho. E a estreia dele foi contra o São Paulo no Morumbi, ganhou aqui no Morumbi com gol do Sassá. Isso. Quando ele entrou no lugar do Ricardo Gomes, que veio pro São Paulo. Aí o Ricardo Gomes, não lembro nem se ele estreou pelo São Paulo, se jogou ou não, acho que não. Mas quem assumiu foi ele, e aí e dali pra frente, o Ricardo Gomes saiu, assumiu o Jair Ventura, mudou o Botafogo. E eu falo de trabalho até pela personalidade dele, porque quando todo mundo exaltava aí o Sassá, e falava do Sassá e o cacete A4, ele foi lá e bateu de frente. Por quê? Porque a porra do Sassá era uma porra louca. Quer dizer, todo mundo entendeu depois que realmente... No Botafogo não dava mais pra continuar e deram razão pra ele, porra, como técnico. Se eu não me engano, o Botafogo não tava nem tão ruim, cara, quando ele tava com o Ricardo Gomes lá. Tanto que a torcida do Botafogo ficou puta da vida com o Ricardo Gomes quando ele assumiu São Paulo, porque o Botafogo tava engrenando lá. Só que o Jair Ventura, ele deu um up ainda. Se eu não me engano, foi um divisor de águas na hora que o Ventura assumiu o Botafogo. Eu acho que ele deu um up, sem dúvida, mas eu não lembro do Botafogo tão ruim com o Ricardo Gomes. Eu lembro de comentário geral na época, assim, puta, meu, o cara veio pra cá, o São Paulo... Mesmo porque não foi o Botafogo que mandou o Ricardo Gomes embora. Não foi, exato. Ele que quis sair. Então, exato. Bom, agora você tem razão, precisa ver o trabalho tanto dele quanto do Carille em outra equipe, sim. Mas, a princípio, pelo que apresenta, eu acho que são dois bons técnicos. Ser bom técnico também não significa pegar todo o time e ir bem. Lógico, ser campeão, né? Há circunstâncias. Não encaixa com o elenco. Aliás, veja quantos anos levou o Tite para ser campeão. E hoje ser considerado um grande técnico. O Tite já fez maus trabalhos. Mas acho que o Tite se reciclou. Claro. Mas levou um tempo, né? Mas nada acontece por acaso, RG, da noite pro dia. Por exemplo, o Cristo também, pra ele começar a fazer seus milagres, ele demorou um certo tempo, é verdade. Ou na Bíblia, Cristo fez um milagre com 13 anos. Não consta. Não tava lá, né, velho? Vai saber. Entendi seu ponto de vista, mano. Entendeu? Não sei, eu não tava lá, vai saber. O Tite, ele foi amadurecendo esse lado espiritual dele aí, durante muito tempo, pra que ele conseguisse fazer milagres, RG, assim como o óbvio lá de cima. Tá bom, Maurício, tá bom. Tá certo. Estádio 97, oferecimento de HD e seguros. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando seu tempo que você comprou o carro. Então faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que você vai perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor, Bento. Ah, Parmeira agora. Agora fala da Naba, fala aí, Bento. Naba, velho. Fala da Naba. Você empatar em casa com o Bahia, ganhando um jogo de 2-0 é Naba, irmão. Concordo com você. É aquela Naba que não entrou inteira, né? Só a pontinha. Só entrou a pontinha da Naba, né? E a Leiloc, e a Leiloc, que deve estar desesperada, porque ganhou 100 milhões. Deve estar ligando pra todo mundo, mano. Vamos pela ordem cronológica dos assuntos. Os acontecimentos. Primeiro, ontem 2-2, mas um jogo horrível do Palmeiras. Horrível. Horrível. Ruim. Segundo tempo, principalmente. 2-0 ali. É. Jogou 20 minutos só no primeiro tempo. Tem mais 5 minutos, o Bahia virar. O Prass fez umas defesas incríveis ontem no segundo tempo. Ruim. Enfim, 2-2. Hoje, por comportamento, o Roger Guedes fará treinos à parte no Palmeiras. Foi afastado. Foi cobrado. Até os colegas de trabalho. Ele que fez o pênalti, não foi? É, mas não. Não, acho que ele foi só a cereja do bolo. Diz que ele não tá indo treinar, tá chegando atrasado. Meteu um cristalzinho, é? É, tipo, tá descolorindo o cabelo. Eu tenho minhas informações noturnas. Eu sei que tá exagerando um pouco. Entendeu? Então. Vai ficar um tempinho fora, vai treinar, fazer aquele recondicionamento físico, esfriar a cabeça, né? Dar um tempinho aí pra ver se tem salvação. E a principal notícia do dia foi logo depois do almoço que o Cuca, né, mais o treinador do Parmeira, as primeiras informações contam que ele não... que foi um comum acordo, né? Tá saindo e até antes do tempo, né? Porque a previsão era que ele não continuasse em 2018. Pegue o seu banquinho. Alberto Valentim. Sempre ficar. Ele, hein? Até o final do ano, né? Vai ficar. Eu acho que deve ter sido como um acordo, sim, porque o próprio Cuca, cara, ele abriu mão da multa rescisória que ele tinha aí na. Que é milionária, né, mano? Então, seria, né? Pelos valores que envolvem o contrato do Cuca, possivelmente a multa era muito alta também, mas deve ter sido como um acordo, se ele abdicou. Claro, e o plano A total é o Mano Menezes, aí já tá em todos os sites, todo mundo falando dos portais. Então, Mano Menezes também não renovou seu contrato até agora com o Cruzeiro. O Mano Menezes agora, Bento, ele vai chegar na sala do presidente do Cruzeiro fazendo helicóptero, assim. Vai mesmo. É lógico, velho. Mas, proposta do Palmeiras, ele vai pedir o que ele quer, vai arrancar as calças do Cruzeiro. Se o Cruzeiro quiser manter o Mano Menezes lá, vai ter que investir um caminhão de dinheiro também. Exatamente. Isso cê, é uma. Você trocaria, mano, uma vaga garantida na Libertadores, de repente. Palmeiras não tão também certa. Tá garantido, pô. Ah, não sei. Olha, sinceramente, Motinha, eu acho que em termos aí de expectativa pro ano que vem, o time do Palmeiras tem mais do que o Cruzeiro. Por mais que o time do Cruzeiro esteja bem acertadinho e tudo mais, todo mundo sabe que o dinheiro compra o acerto também. O dinheiro pode ir atrás de jogadores que possam compor o time do Palmeiras. Esse ano não foi. Mas no Palmeiras não comprou acerto. Esse ano não foi. Mas é que tá. Porque o Cuca ele trouxe os melhores. O Palmeiras ele contratou jogadores, Motinha, em determinados setores ali, que ele teve uma variedade muito grande, do meio pra frente. Mas, por exemplo, do meio pra trás não tinha a mesma qualidade. Quem que é o lateral direito do Palmeiras se o Jean não puder jogar? Fabiano. Fabiano e Mike. Então, tá na altura do Jean? Não tá. Lateral esquerdo do Palmeiras, quem que é? Egídio. Aí que tá. É um lateral que tá no mesmo nível do restante do time? Não tá também. Você pega lá, goleiros do Palmeiras aí. O Fernando Praz, ele não tava bem. O Jailson entrou e tava... No gol tá bom, Marcos. Por mais que ele tenha ido bem ontem, mas o Fernando Praz aí, ele não tava mostrando aí lá muita confiança. Então, mas o Mano vai chegar e vai ganhar todos esses jogadores em todas essas posições aí? Então, RG, é que o Cuca, cara, eu acho que ele não soube explorar e montar o time do Palmeiras da melhor maneira também. Você pega jogadores de qualidade no time do Palmeiras, por exemplo, aquele Rafael Veiga. Aquele moleque não joga por quê? É complicado, cara. O moleque aí, pelo pessoal que acompanha os treinos, aí a galera que viu o moleque, fala, pô, o Rafael Veiga tá voando nos treinamentos. Com o Cuca não tinha chance. Você entendeu por que ele não tinha chance com o Cuca. E assim como o Rafael Veiga, foi só um exemplo, deve ter outros jogadores ali dentro do time do Palmeiras que o Cuca não soube aproveitar. O Cuca, ele, infelizmente, como a maior parte dos treinadores brasileiros, eles não se renovam, eles não buscam outra alternativa. Ele tem aquele esquema de jogo que ele ganhou em determinado momento e ele não abdica dele. Ele vive, talvez, aí para aquele esquema. Então, os jogadores, o técnico que é esperto, o técnico que é inteligente, ele sabe moldar o time de acordo com o que o time oferece para ele, as características de cada jogador. Você não pode chegar num jogador que tem uma característica de drible e falar pro cara, ó, quero que você agora jogue mais recuado na armação. o cara ele vai ter que jogar mais aberto, ele vai ter que jogar talvez ali no mano a mano. É a principal característica. O treinador inteligente, ele sabe explorar isso de cada jogador, para que ele possa, é igual no videogame. No videogame você pega um Messi para colocar ele, sei lá, de segundo volante, ele vai cair a nota dele para 62. Se você puser ele na ponta esquerda, que é onde ele joga, a nota dele é 94. É, mas é difícil, cara. O treinador nunca jogou um videogame não sabe fazer isso. Porque atribuir ao Cuca, atribuir ao Cuca a grande capacidade de montar um time de futebol e dar ao Cuca, como foi dado, a quantidade que deram dos jogadores, e hoje entender que o Cuca não conseguiu montar um time no Palmeiras, olha, sincero e honestamente, é complicado. Acho que nem... Então, dá pra acreditar nisso? Eu acho que não dá, é muito complicado. Conseguir montar o time? É, eu acho que essa, o fato de não ter bons laterais, eu acho muito pouco. É, eu acho muito pouco. Também não estamos falando assim, nossa, são os laterais, horríveis. Os piores laterais do mundo. Mediano, não é isso. Não fluiu o trabalho, não deu certo, não conseguiu. Alguma coisa além disso, porque não é possível. Mas vou te falar. A segunda passagem dele, Marcão, eu acho que ele pensou mais no bolso do que em querer trabalhar. Eu acho que ofereceram um salário alto para ele. Ele voltou dessa vez, cara, pô, tão lá, mas beleza, voltar, mas tava na cara, o Cuca não tava empolgado. Apesar que ele chegou sem chegar, né? Ele disse na coletiva que voltou pensando em ajudar o Palmeiras e quebrando até, tipo assim, um protocolo de que ele não voltaria tão cedo, blá, blá, blá, blá, quer dizer... Sabe? Parece então, que forçaram ele, né? Foram lá com o caminhão de dinheiro. Todo mundo pediu pra ele voltar, foi torcida, diretoria, todo mundo pediu. Parece que forçaram ele, né? Foram lá com o caminhão de dinheiro. Todo mundo pediu pra ele voltar, foi torcida, diretoria, todo mundo pediu pra ele voltar. Olha, quando ele chegou... Eu sou fã do Cuca, aquele elenco do São Paulo que foi campeão do mundo lá em 2005, a base quem montou foi o Cuca, mas assim... Esses resultados aí que ele não conseguiu com o Palmeiras esse ano, com o time que tinha, cara. O Palmeiras, ele foi eliminado do Campeonato Paulista pela Ponte Preta. Foi eliminado da Copa Libertadores também de forma precoce. Não tá brigando pelo título brasileiro, cara. E o Palmeiras investiu 100 milha, cara. Foi Copa do Brasil. Foi eliminado pro campeão. Eliminado pelo Cruzeiro, mas muito beleza. Pouco, cara. O Palmeiras não rendeu nada na mão do Cruzeiro. Todo mundo falava que o Palmeiras ia levar tudo esse ano. Candidato, né? Tudo candidato, não, mas era levaria, um grande candidato. Levaria de dois, né? Dois times. Eu sei então, que eles querem tal, tá, Mano Menezes, um técnico medalhão, mas você gosta do Mano Menezes? Gosto, mas eu daria uma chance pro Alberto. O Albertinho? É, pra ele, vamos dar uma chance pra ele, quem sabe... Também pode... acho, tem que dar apoio ao Valentim. Então, mas é que tá, Beto. Teoricamente não daria, você não deixa de ter razão. Mas imagina você, patrocinador do Palmeiras ali, você investe ali 100 milhas, tá ligado? É, 50, na montagem de um time. É, foi um pouco mais, acho que deu 123. Mas aí não é a mesma coisa que aconteceu nesse ano, só? Não, mas ô Motinha, é por mais que... Não era oportunidade pra um cara, um técnico desconhecido. Então, mas você não pode fazer isso, cara. É, eu entendo aí que o Alberto Valentim é um cara competente, ele assumiu o Palmeiras em determinados momentos, aí ele conseguiu bons resultados. Mas não tem como você chegar, por exemplo, aí, você investiu, vai, vamos colocar uma equipe de Fórmula 1, você montou o melhor motor, tá certo? Se ele vai corresponder na pista ou não, o tempo vai dizer. Mas você não vai contratar um piloto inexperiente, por mais que ele seja promissor, pra tocar esse projeto. O cara vai atrás do cobrão, o cara vai pegar o melhor da praça, você tem dinheiro? Geralmente você dá oportunidades aí pra treinadores que não são tão consagrados assim, quando você não tem grana, cara. Não é o caso do Palmeiras, o que faltar hoje é a Leiloca passa inteira, do cheque, né? Ela inteira. Passa no débito. Eu acho que o Valentim, ele pode ser um rapaz aí promissor, sim. Acho que ele pode ser promissor, mas é aquela história, a gente já conhece como que funciona o futebol. Se o cara, bicho, já chegar no Campeonato Paulista, já não começar já a vingar no Campeonato Paulista, vai ser igual o Eduardo Batista. Vídeo Eduardo Batista. Aí vai chegar o Domênico aqui jantando o cara com farofa. Com farofa, pimenta. E vai falar, tá vendo? Por que não trouxe? Silvento, infelizmente o futebol é isso, cara. E nós mesmos, torcedores, muitas vezes somos os culpados. Não tem paciência, né? Não, porque todo mundo vai falar, seu Bento, assim, ó. Pô, Palmeiras de novo fez a mesma cagada que fez ano passado. Eu acho que agora... Vai apostar num técnico que ninguém... Eles apostaram num Valentim, um outro Valentim, que era o Eduardo Batista, tá certo? Com puta elenco. Com baita elenco. Falou assim, ih, rapaz, não sustentou. Não, é diferente, hein, Sombra? Eduardo Batista é diferente do Valentim. O Alberto já tá há anos trabalhando no Palmeiras, há um bom tempo. É a mesma situação do Carilli, é lá de dentro. Exatamente. É lá de dentro, né? Por isso, isso que eu ia falar, manter essa linha que... Até do Carilli no Corinthians. O Valentim já tá lá dentro há anos trabalhando. Eu acho que por essa linha de raciocínio, eu falo, é lógico, mas pela pressão tal, vai ter. O mano fica feliz aí, fica usando o Carilli de exemplo. O mano fica todo. Mas tem que se espelhar no que é bom, no que. Não, mas é verdade. Estufa o que deu certo, né, mano? E é o que deu certo, cara. Tá certo. E agora com relação ao pênalti aí, cara. Esse pênalti. Não, mas também. O Edgar Júnior arriscou bastante, hein, mano. Ele bateu no canto que o Prass consegue esticar o braço. Se ele tivesse batido no outro, cara, podia bater meio que no meio. Peraí, tem um canto que o Prass não estica o braço? O direito, o lado direito, o Prass mete aquela mão assim. Parece alguém que a gente conhece, né? Parece você. Ah. Marco, estica o seu braço aí pra gente ver. Eu entro sempre um bolt aqui, ó, pra fazer o exame. Melhor não, Marco, não fala. Meu irmão, quando precisa coçar a bunda do lado direito, velho, ele não alcança, porque ele tem um rejunte no braço. Usa aquela mãozinha de plástico, mano. Ele tem a mãozinha de plástico, ó, RG, né, ele dá aquela coçada no fiofó, velho. Ou ele pede pra alguém, né? Oh, só mais um comentário verdade, do Parmeira é válido, agora. Ah. Fala melhor bem. Atacante, William. O mais barato, o que chegou sem grife, o que chegou é o melhor atacante. Vem por vir, né? Oh, e o gol que o Dudu perdeu? Driblou o goleiro que estava de calcanhar. Bora, Dudu também tá. Dudu acho que tá em Goiânia na balada ainda. Olha, vou te falar. Quando Moiou. Vem, às vezes, aquelas contratações super badaladas. É, todo mundo fala. Cara, é batata, né, vai dar problema. É impressionante, impressionante, cara. Mas o Dudu, entender. Ele só errou esse gol, seu Bento, porque ele entrou pelo meio. Se ele joga por onde ele sabe, que é na ponta de lança, aí ele vai bem. Agora eu queria dar um recado pra você, claro. Importante, papo sério sobre o seu futuro, sobre a importância de uma forte formação na sua graduação. Você já parou pra pensar o que realmente pode fazer a diferença no seu futuro? Existem muitas opções de faculdades, mas como você vai escolher a certa? É necessário você conhecer muito bem os diferenciais e o desempenho nas avaliações oficiais do MEC. A ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão, tem a força do ensino do Grupo Etapa e obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. E tá para começar aí, olha, já começaram as inscrições para o primeiro semestre de 2018 lá no ESEG. E a ESEG está com condições únicas mesmo para os cursos de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação. Inscreva-se hoje mesmo no vestibular da ESEG. Vai lá no site eseg.edu.br ou utilize sua nota do Enem. ESEG é a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Estádio 97 da Energia 97 FM. Lembrando, já já tem o decreto do Ale Oliveira, já já tem cornetada, tá bom? Agora, quem vai falar? Dodô? Ah, é como eu digo, em qualquer lugar do mundo ter um parque, uma represa como vizinhos é um privilégio, não é não, Dodô? É verdade, Sombra, mas agora imagine só isso tudo numa cidade como São Paulo. Isso aqui em São Paulo? É, agora sim. É o novo lançamento da Trisul, hein? Que fica ao lado do Parque Guarapiranga e da Ponte do Socorro. Eu tô falando, meus amigos, do SAI de Atlântica. Ah, você não tá falando sério. Tô falando, escuta só. Dois dormitórios, vaga de garagem, lazer completo com piscina, segurança de condomínio fechado, meu amigo. Ei, com tudo isso aí deve ser uma fortuna. Nada, e se eu falar pra você e se eu te contar que as parcelas cabem no seu bolso e a escritura é grátis? Eu vou querer conhecer e tem gente mais que vai querer conhecer também. Todo mundo quer conhecer, então faz assim, acesse agora mesmo o site atlântica.com.br, tá bom? Ou então você pode ligar também 5599-8715. 5599-8715, site Atlântica, breve lançamento da Trisul, hein? Boa, é isso aí. Vamos lá pro telefone, 3284-7097. Lembrando que quem ligar e disser todo dia de clássico no McDonald's ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Também todo mundo concorre no final do programa Boné do Estádio 97, novo Boné do Estádio, também a camiseta do Estádio 97 com apoio da tentbit.com.br e um par de ingressos pro filme Pelé, o Nascimento de uma Lenda. Olha aí, bacana. Opa, né? E também tem torcida Estádio 97 para Grêmio e Corinthians, Corinthians e Grêmio. Atenção, corintianos, tem torcida Estádio 97. Corintiano que ligar aqui e falar, eu quero ir na torcida Estádio 97, sim, vai assistir Corinthians e Grêmio, quarta-feira, lá em Itaquera, tá bom? No camarote único. É o jogo do título. Ah, tá bom. Jogo do título. Porque se ganhar do Grêmio esse jogo, acabou o campeonato. Nesse jogo aí nós vamos encostar e chegar 4 pontos de você. É, inclusive assim? A CBF já vai enviar a taça nesse jogo. Tá bom, então. Se quando eles vencer o Grêmio, já dá a volta olímpica ali, filhão. Então tá, não se fala aí. Contra, vamos pra telefone, contra, vamos lá. Toca, Zubal, toca! Contra o Bahia cai pra 7. É. Ué, cadê o Zubal? Não vai tocar, Zubal? Ah, ele não quer tocar. Ó, deu mal, hein? Deu tá ouvindo deu aí, tilt. Marcão. O Asdrubal tá no meio do feriado aí. Então vamos lá. É a chuva, fala, mano. Fala. Toca aí, vai. Boa. Beleza. Ah, o Zé Fontinha. O telefone do Zé Fontinha. Telefone do Zé Fontinha. Alô? Alô? Alô? Ixi. Ah, não. Tá travado. Ah, não. É a chuva, cara. Alô? Vai. Alô? Alô! Olá, boa noite! Pera, só, deixa eu desligar só meu aplicativo aqui. Isso! Ah, isso! Isso bom, opa, isso, tem que desligar. Bom, tem que falar com vocês aí. Seu aplicativo, isso. Qual é seu nome? Boa noite. Boa noite. Qual é seu nome? É José Paulo Santos de Oliveira. RG, capricha, hein? Boa. José Paulo Santos, Oliveira. Mas calma, calma, calma aí, José Oliveira. Calma, é. Quantos sua anos idade? Você tem? É, quantos anos você tem? Eu tenho 31. Ó, 31, RG. É, mas. Com essa chuvinha. Fazer o quê? Quem deu Paulo no Corinthians vai ser o Grêmio, né? Vai ter aonde? Paulo no Corinthians. Nossa, gente. Gatilho, nota 0,1. Pior que pinga de fazer quentão. Como assim, meu? Era mais fácil você falar que deu Paulo aí no computador. Deu Paulo no computador. Deu Paulo. Entrou as deu Paulo no computador. Ô, Zé Paulo, me diz uma coisa. Oi. Meio que um feriadão prolongado, mas você trabalhou ou não? Trabalhei, cara. Vocês vão lembrar de mim, daqui a pouquinho eu vou falar quem que sou eu. Lógico que nós vamos lembrar. Ah, já sei. Por que você vai falar só daqui a pouquinho quem é porque você? Porque eu pergunto pro RG, no resort, sexta-feira de noite, aonde ele estava? No seu quarto, né, seu safado? No seu quarto, né? Safado. Pera aí, você tava no quarto do RG no resort? Não, eu pergunto pro RG que ele estava. Comprometeu o velho. Olha, eu não sei. Eu não sei se tem alguma ligação. Mas desde o último resort, o RG, ele já não é mais o mesmo. É. Ele fica saudades. Meio aéreo. Saudades. Sabe aquela coisa de quem perdeu a namorada? Sei, saudades. Falando nisso, não foi uma comanda que foi no quarto do RG lá que pediram lá um balde de champanhe com gelo lá e uma e bandeja de morango com chocolate? Foi isso não, cara. Relaxa. Não, relaxa. Mas, Zé, olha o que você tá arrumando aí, Zé. Você quer contar um pouco mais? Vocês vão saber... O porquê que eu tô falando isso? Pode imagina, você abre a porta do quarto, velho, RG tá algemado, mano. Com chicotinho na boca, assim. Não, com aquela bola vermelha na boca. É louco. Parecendo um porco no almoço de Natal, cara. E você mora onde, Zé? Então, aí que eu vou falar pra vocês onde que eu moro. Eu moro, vamos lá. Onde Jesuânia. Quê? Jesuânia. Jesuânia. É Minas Gerais, rapaziada. Minas. Cansei de colar em Jesuânia, cara. Fazer o que lá? É sério, cara. Quando a gente vai pra. Assim, a gente pega carnaval lá. Tem cara, uns doces bons lá em Jesuânia. Ô, show de bola. Inclusive, um abraço aí pra dona Marieta. Aí você deve conhecer, cara. Ah, sim. Lá todo mundo se conhece, cara. Peraí, peraí. Agora vocês vão embora. Agora mexeu nos arquivos aqui. Que lugar que foi que vocês viajaram uma vez? Tava você, o Portuga. E que vocês foram pegar a mulher de um cara que era casado. O cara entrou na casa. Ele! Ah, mas foi em Cordisland isso aí. Cordisland. E que o marido entrou. E quem que ficou escondido debaixo da cama da mulher? Na realidade, eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Na realidade, eu não peguei a mulher do cara que era casado. Na realidade, eu peguei, conheci uma menina lá que ela trabalhava numa creche e a casa da dona Rosa lá, que foi essa mulher que me emprestou o estabelecimento lá pra eu conhecer um pouco melhor a moça. Ela falou assim, ó, empresto porque essa menina que eu conheci, ela morava com uma outra amiga lá. Mas a dona Rosa que era cafetina? Não, na realidade ela trabalhava na creche com essa menina que eu conheci. Ela facilitava. Aí como eu vi que essa menina era uma menina que fazia amizade meio fácil... Nenhuma das duas cobrava. Eu falei assim, pô, a gente podia se conhecer um pouco melhor, tal, não sei o quê. E eu não podia ir na casa do Jeff lá, que era o menino que trabalhava aqui na rádio, no departamento comercial, porque a família toda dele tava lá. Aí eu falei, pô, a gente podia ir lá pra sua casa. Pô, puta, mas na minha casa não vai dar porque tem uma amiga que mora comigo e ela tá lá. Aí eu esperei a menina no banheiro, aí eu falei... Você tá em Minas, bacana, vai pro mato, velho. Não, mas calma, você é louco. Somos pessoas civilizadas, mano. Aí eu perguntei pra Dona Rosa, eu falei, pô, Dona Rosa, tô te conhecendo agora, tal, não sei o quê, eu sei que vai ser meio petulante da minha parte, mas, meu, não tem como, de repente, a senhora, né, pô, deixar a chave da sua casa aí. Não, a gente tava num bar, isso aí. Ah, tá. Aí, tipo, ela falou, não, pô, só falou, porque à noite tem uma festa da cidade aqui. É. Falou, vou lá tomar um banho e vocês podem ficar à vontade lá. Eu falei, bom, beleza, né, mano? Subimos lá nós três, eu, a Dona Rosa e a menina lá pra casa da Dona Rosa. Aí cheguei lá, né, mano, ideia vai, ideia vem, pá, não sei o quê, nós no quarto lá, e a véia foi tomar banho. Aí tô lá com a mina, pá, não sei o quê, ideia vai, ideia vem, né, mano, Deus tá. Aí tô lá, tal, não sei o quê. Daqui a pouco escutou uma voz de macho, cara, porque a casa era pequena, aquelas casinhas, né, mano, do interior de Minas. Aí, tipo, chamando o Rosa. Ô, Rosa, aí nessa, mano, já deu uma gelada, né, mano, já deu uma travada. Porque, mano, se o cara entrar no quarto, como é que eu vou explicar a história? Peraí. Eu com a mina... E a mulher dele tomando banho. Deitando na cama e a mulher dele tomando banho. Falou, pô, passou a marreta na minha mulher, agora tá... E ela só tá no banho. Você entendeu? Aí eu falei pra mina, eu falei, mano, dá um jeito. Falei, você conhece o cara? Falou, não, eu conheço, tal, não sei o quê. E pior que a cama da mulher, cara, não tinha os pés da cama, era tipo uns toco. Marido, bem baixo, né? Pra me enfiar debaixo da cama. E falei, você é meio larguinho, né? Eu falei, ah, larguinho no bom sentido, quer dizer, né? Aí eu falei, vou dar um jeito de me enfiar aqui embaixo, não sei quem que é o cara, pô. Eu falei, como é que eu vou explicar a situação pro cara? E ele ficou aí... muito tempo lá? Não, então, na realidade, aí, tipo, a menina que tava comigo no quarto... Saiu. Ela saiu pra ir lá fazer, tipo, uma sala pra ele e falou, ah, não, eu tô com a Rosa aqui e tal, tá tomando banho. E o cara já meio manguaceiro, mano. E aí, inclusive, uma amiga lá do Jeff, lá, que era da cidade também... Falou que esse cara tinha fama de justiceiro, cara, na cidade. Você tem uma ideia? É Deus que pôs eu aqui pra fazer o programa hoje, porque eu vou falar, viu, malandro? Tem história pra contar aqui. Não, fala a verdade, você sou muito frio. Malandro, pior que na... Você vê como eu sou um cara precavido, eu só tinha um preservativo, né, mano? Aí essa hora, né, malandro, o bagulho já tá aquela coisa, eu tive que tirar e pôr de novo, você imagina? Vocês já tentaram fazer isso, velho? Não! Parece aquelas meias sem elástico, né? Esgarçou. Ah, depois que você pôs uma vez, já era. Onde tava teu irmão nessa época? Oh. Não, ele tava comigo nessa viagem. Ah, tava? Ah, Rosa. É? Tava. Como aí, que foi? Aí foi nos primórdios do Estádio 97. Tava com a Dona Rosa, né, mano? E o Benedete, um o pior que depois que a Dona Rosa saiu do banheiro, ela falou, ai, acho que o cachorro fez cocô aqui dentro de novo. Mal sabia ela, que tava embaixo da cama. Certeza, mano. Malandro, mas vou falar, hein, mano, deu uma trancada. Mas e o Paulo? Opa, Zé Paulo. Zé Paulo. Zé Zuane, então, cara. Gente, tava falando como eu tava falando pra vocês aí, na sexta-feira de noite, o RG jogou um bilhar comigo e tomou uma coça. Ah, é? É, agora vocês vão lembrar de mim, eu sou o Lucas Lima Cover. Lucas Lima Cover. Lembra, gente? Lembra aqui, ele falou que lembra. Bah. É, não, mas não. Mas o RG é tão ruim assim, meu. Ah, mas não foi uma coça. Você ganhou de 2-1. Que é bom no bilhar, mas tomou um cacete lá. Cacete. Você ganhou de 2-1. Começa a contar. Aí, também não. Começa a contar. 2-1 não é cacete. O cara meteu um Nelson Rubens. Começa a botar um sapatinho alto aí, não. Mas ele joga bem, sim. Eu tava só brincando, só com você, RG. Foi mal, viu? Você já ganhou prêmios na sinuca, RG? Oi? Você já ganhou muito prêmio? Não jogo nada apostado, nada dinheiro, nada valendo não, nada. Você só brinca. Ganhar um prêmio não significa... Não, eu gosto de brincar, não aposto nada. Ô Zé Paulo, mas Sombra, o RG não enxerga mais a caçapa do fundo, velho. Tem que matar assim quando tiver na boca já. Assim, eu só, na caçapa do fundo não, mas eu vou muito na do meio, viu, mano? Chupa, mano. Vai mesmo, RG. Na do meio? Ô Zé Paulo, Oi. Eu acho que você joga bem aí um bilharzinho aí, cara, porque em Jesuana não tem nada pra fazer. Pior que tem, cara, só pra jogar bilhar mesmo, velho. É, mano. Mas é tem umas cachoeiras aí na cidade do lado aí, cara. É, aqui eu tô próximo de São Lourenço aqui. Isso. São Lourenço é bom, carnaval ali, velho. São Lourenço? Lambari, Pouso Alegre, toda a região aqui, cara. São Lourenço eu vou pra lá desde criança. Ah, foi... Circuito das Águas. Foi muito bom lá, muito bom. Bom demais. Pra vocês terem ideia, eu sou bancário, né? Eu tô voltando do serviço, eu trabalho em Santa Rita, de Sapucaí. Uhum. Fica a 120 km de casa, cara. Faz uma hora e meia, mais ou menos. Aí acabei de chegar, peguei o telefone, liguei e tô aí falando com vocês aí. Boa! Você deve conhecer o pessoal lá que eu conheço lá, o Zé Geraldo, a Neinha, a Dona Marieta. Deve conhecer aqui, tem uma galera aqui. Uma galera. Bom, né, em cidades assim, é mídia todo social, por exemplo, mídia social nem faz sucesso, que todo mundo já se conhece. Todo mundo se conhece. Aqui tem 5 mil habitantes. A mídia social deles é a praça. É verdade. E o Facebook é a praça. Não, todo mundo sabe o que acontece com todo mundo. E o feriadão... Você no Facebook, você cria um grupo no WhatsApp. E o feriadão desse aí, velho? O que rola aí? Ô, Sombra, pior que eu vou falar uma coisa pra vocês. Com essa tecnologia hoje em dia, cara, você vai na praça e não tem ninguém mais. Alguns anos atrás, criançada, molecada, jogava bola. Isso é né? triste, viu? E ficava na rua, na praça, mas hoje em dia com rede social, fácil acesso, celular. A galera fica tudo dentro de casa mesmo, cara. Videogame, né? Videogame, tá todo mundo no videogame. É, mas eu vou te falar, né? Falta um pouquinho de equilíbrio. Eu acho que as coisas não podem ser tão radicais, né? Eu sei, é evolução. Isso não tem jeito. Agora, faz bem aí um certo equilíbrio. Agora, algo que tirou muito as pessoas da rua, eu não tenho dúvida. Crise econômica. Cadeia, né? Violência. Crise econômica e violência. Claro. Né? Uhum. Isso aí facilitou. Mas nas grandes cidades, muito mais. Numa cidade dessa do interior, sim, teoricamente, deveria ser menos. É. Mas, ó, na boa, Benedete, eu vou falar real pra vocês, mano. Pode falar. Ó, pipa e peão, mano, devia ser matéria em escola, porque é um negócio que tá em extinção. É um negócio que hoje praticamente a molecada não faz mais. É a Regina número 2, por exemplo. Não é que tem que saber fazer um estirante. Não vai saber. Esquece. Pô, futebol de botão, cara. Futebol de botão. Faz a mínima ideia aqui. Futebol de botão devia ser também, cara. O futebol de botão, Sombra, eu também acho legal, mano, mas ele não é um negócio extremamente fundamental pro moleque desenvolver assim. Como não? Agora, por exemplo, empinar um pipa, perder um dedo na rua, sabe? Tipo, perder o tampão ali. É, chutar a bola, isso faz parte, né? Mano. Carrinho de rolar, mano. Desenvolver de jogar corpo. Jogar taco, exatamente. Jogar taco. Jogar taco. Esconde na rua. Carrinho de rolemã. Cortar o dedo na linha, né? Quebrar a antena da vizinha pra soprar o caminho. Nutella, viu? A zarabatana. A zarabatana. Cegar um vizinho, cegar um primo. Cegar um vizinho. Uma manopla de bicicleta com uma bexiga. Olha essa ideia do mano. Pegar um feijão dentro. Pegar as veinhas, pegar as veinhas. Viu, mano? Pegar as veinhas. Amarrava uma nota de um cruzeiro, botava lá na rua de terra. Cruzeiro. Jogava a terra em cima, ficava só a nota ali, o ventinho batendo. Aí as veinhas vinham andando, abaixava, pegava e puxava. Mas o Motinha, antigamente na minha rua, de sexta-feira ali perto da minha rua, tinha feira ali no Varejão. Tinha guerra de fruta, mano. Você falou que jogava abacaxi, né? Ah, sim, eu joguei abacaxi, mas eu tomei uma vez um coco, mano. Uma melancia no peito, né? Eu joguei abacaxi e errei. Eu tomei um coco depois nas costas. Ô, Marcão. Mano, é salve, Zé, fala aí. Na época que eu morava em São Paulo aí, eu morava aí no Jardim João Amar, aí, Zona Norte aí. Perto de vocês aí, né? Pode crer. Perto da Vila Maria. Uhum. E assim, cara, a gente fazia essa pegada também, brincava de 3x3 fora no portão. Não, mano. 3x3 fora no portão é demais. Amarrava, molecada, chegava de noite, amarrava aquele fio de nylon lá na carteira, aí o cara vinha, puxava, tá ligado? Porra. Pra zoar os caras. Hoje em dia não tem isso mais, cara. Molecada. Hoje você fazia isso com um caboclo, mete o tiro em você, velho. Queimada, né? Queimada, né? Não, queimada você tá de brincadeira. Você não brincava de queimada? Queimada, mano. É legal. Isso foi brincadeira de menina. Ah, queimada não. Mota começou desde cedo da queimada. Ele queimava bem desde brincadeira. Mota queimada, esconde. Mota era queimada, amarelinha, pulava corda. Eu brincava todas as brincadeiras, filho. Não, mas o Mota. Carrinho de rolimã. Eu andava de carrinho de rolimã. Ele dá o anel, né? Passa anel. Queimada também. Raiz, Motinha, tinha que ser de duas formas. Ou com pedregulho, tijolo. Ah, aí, mano. Tudo bem, mas é verdade. Não, sabe aí, aquelas bolas pesadas, mano? Tinha uma bola menorzinha. Ah, mas bola não machuca. Aquela na escola. Ardia pra caramba, ardia. Educação física na escola. Bola de borracha. Mas mais pesadinha. Pra ser legal, Motinha, tinha que ser ou com pedra mesmo, aí com pedregulho. Ou com cocô de cachorro. Porque cocô de cachorro também é verdade. Ah, que é isso? É verdade, porque não você pega com papelão e joga assim. De brincadeira. Não, com papelão e quando, por exemplo, você quer aquelas bolinhas de meia, resvala no moleque, como é que fala que não pegou. Agora você é com cocô de cachorro, Sombra, tá na cara que quando pega, o cara tenta bater assim pra se limpar. Ah, mas se você jogar o cocô de cachorro com papelão, não dá pra você colocar aquele efeito. Manja, tipo. Tem que ser com a mão, Ô, Zé Paulo, que time você torce, Zé Paulo? Ih, tem que falar mesmo? Tricolor. Opa! Nossa senhora, é tricolor. Boa! Ah, então tem que falar sempre, não tem que ter vergonha não, velho. Não tem que dar tempo para pensar. O Bambi vai jogar a Série B. Não vai não, chupa. Falando em Série B, Zé Paulo, não sei se você chegou a acompanhar. O Gilberto no Instagram, ele curtiu uma foto que o São veio uma montagem aqui pro São Paulo de fundo da Série B, como se eles estivessem vindo abraçar um ao outro. O Gilberto, ele curtiu isso aí, depois ele pediu desculpa pra torcer do São Paulo. Mas essa aquelas coisas de nego curtir, não sabe nem o que tá curtindo. Ah, mas pera um pouco, se aparece uma piroca lá no Instagram, você sai curtindo. Curte que eu sei. Sai daí, mano. Sombra. Oi. Sombra, aqui é o seguinte, né? Como eu falei pra vocês aqui, né? Eu trabalho aqui na região. E o mês passado eu tava trabalhando em Varginha, né? Aí tem um vigilante lá que o cara conhece o dono do Boa, que é o time de Varginha. Eu fui acompanhar dois jogos já pra ir acostumando o ano que vem, viu, cara? Nossa, fala assim não, velho. Fala assim não, velho. Cruel, hein? Não, tô brincando. Mas eu fui acompanhar um joguinho lá, é bacana, cara. Acompanhar mas, José, um legal. Fui ver o jogo do Boa contra o Guarani e Boa contra o Goiás. Né? Legal, José, cara, mas bacana, o negócio é o seguinte. Legal, tal. O Boa, por mais que ele seja um time aí do interior aí também, de Minas e tudo mais, mas é o time brasileiro que merece o maior desprezo de todo Bruno? Mundo que gosta de futebol. É, foi o time que deu oportunidade pro Bruno voltar a jogar, cara. Foi. Uma vez eu encontrei esses caras do Boa, claro, o jogador não tem culpa, porque... Não tem nada a ver. O jogador é funcionário do clube e ele vai aceitar tudo, não tem jeito. Ele é... Ele não manda nada, depende, né, mano? Depende daquele dinheiro também pra colocar o sustento em casa. Mas na boa, cara, eu olhei os caras assim, tipo, no aeroporto, eu até encontrei aí, voltando de uma viagem, os caras estavam no aeroporto, mas sabe, dá um negócio ruim, cara, fala, pô, esses caras aí estavam lidando com esse cara, com esse marginal aí que matou... Os caras falaram alguma coisa pra você, mano? Não, não falaram nada, mas os caras ficaram olhando assim, tipo... E ele tá preso lá em Varginha, cara, continua preso em Varginha, inclusive o presídio é atrás do estádio do Boa. Ah, então, quando tiver... Indulto, ele pode jogar uma partida. Pô, mas você tá em Varginha, vai ficar falando do Bruno? Quero saber se tem ET lá. Eu quero saber se tem ET em Varginha. Quero saber se tem o Bruno em Varginha. A galera lá odeia que fala isso, cara. Acredita, cara? Porque, tipo assim, pessoal de fora fala em Varginha, é ET, entendeu? Eu também, quando moro em São Paulo, achava a mesma coisa. Eles não gostam. Mas tem umas minas aí em Varginha que tem a cabeça de gato, aí parece ET, velho. Tem mesmo, cara. Tem umas feinhas aí. Cabeça de gato. Como é que é isso, mano? Ah, a menina tem a cabeça mesmo. Cabeça de gato. Tem uma cabeça de gato. Pô, você nunca viu um gato, pô? Tá meio fina no queixo e achatada em cima, assim. Não, mano. Tem cabeça de gato, velho. Ô, Zé Paulo. Ou só vou falar do tricolor, então, Hello né? Kit. Ô, Zé Paulo, de certa forma, independente da situação que o São Paulo estivesse no campeonato, vamos supor que o São Paulo estivesse em segundo, terceiro, quarto lugar, até jogando bem, uma derrota pro Galo seria... É normal. Seria algo normal, normalíssimo, exato, né? Mas da forma que foi, né, cara? O problema é do jeito que foi, hein, Zé? É, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, é uma opinião minha, que eu acho, assim, aquele Júnior Tavares, cara, ele não merece vestir a camisa do São Paulo, na boa, cara, não merece, cara, eu não sei, né, no meu ponto de vista, entendeu? Eu prefiro o Edmar do que ele, cara, eu não sei, eu não vejo aquele moleque, não sei o que acontece, que eu acho que ele não merece a camisa do São Paulo, né? Então é uma opinião minha. Mas assim, referente ao time, ele entrou totalmente errado, cara. Ele entrou com o time totalmente ofensivo. E assim, cara, o time assim, é o seguinte, há vários meios de campo, né? Marcos Guilherme, que teve 15 dias pra poder treinar, pra poder jogar daquela forma, cara. Eu não conformo, Sombra. Eu concordo com você, José. Eu acho que o Lorival, cara, nesse jogo, principalmente contra o Atlético Mineiro, que a gente sabe que o Atlético jogando em Minas é um time que vem pra cima, o estádio é pequeno, a torcida empurra mesmo. Eu, se sou o Lorival, tentava fechar um pouco mais a casa. Eu teria saído jogando com o Jusilê ali na vaga do Cueva, ao invés de ter colocado o Jonathan. Vocês não sabem o que vocês querem também. Aí coloca o time na retranca, fala, pô, mas não é, ao invés de aproveitar o bom momento, ir pra São Paulo Atlético, tentar vencer. Eu acho que você aí jogar... vai lá, coloca o time retrancado, não, vai tomar pau, todo mundo começa a meter o pau no cara também. Eu acho que você jogar em casa dessa maneira que o Dorival tem jogado, eu acho que ok, entendeu? Acho que o São Paulo tem que jogar no Morumbi, no Pacaembu, onde quer que seja, quando o São Paulo é mandante. Eu acho que tem que tentar vencer sim, cara. Mas esse jogo contra o Atlético Mineiro, se o São Paulo conseguisse arrancar um ponto lá em Minas, lá já tava de bom tamanho. Agora, também tem aquele jogo que você joga, mas não, ok, vou jogar fechado. O problema é que o São Paulo, quando topa jogar fechado, não sabe jogar fechado. Não sabe. Tem que explorar contra-ataques, né? É aquele falso recuo, porque assim... E não tem zagueiros de qualidade, não. Parece um queijo suíço. Parece um queijo... Ah, tudo bem, tá todo mundo lá atrás. Mas o oponente vem e vem tabelando e jogando e entra como quer. Entra como quer, terrível. É difícil mesmo. Ô, Zé Paulo, mas ok, perdemos do Galo, agora assim, é normalíssimo perder pro Galo lá, ok. Uhum. Agora nós temos que fazer valer o mando e ganhar aqui do Atlético Paranaense. Ô, Sombra, 1-0 é goleada pra gente amanhã, cara. Com certeza. Não é que amanhã, em qualquer goleada, jogo do ano, 1-0 é goleada. Daqui até o final vai ser, entendeu? Né? Porque assim, a opinião que eu tenho, a gente vai brigar até o final, cara. Isso aí tá bem claro, né? Tá muito tempo. Isso, na minha cara. Opinião, o São Paulo termina o campeonato com 49 pontos. Deus ajude. 49, na minha opinião. 3 pontos a mais do Três pontos a mais do que o necessário. Só. Mas, isso significa que eu acho. Mesmo, cara. Hoje sim, pela projeção, hoje 46. É que tem muito time lá embaixo também, né? Tem muita gente querendo cair, cara. Eu acho que o São Paulo vai só se livrar na penúltima rodada. Ah, e caso aconteça de se livrar na última, vai ser emblemático. Porque o São Paulo para, Marcos, você tem essa teoria. Volta pro Morumbi no último jogo. É. Não, o Bahia. São Paulo tem um jogo antes contra o Curitiba. Não, então, mas o último. Né? São Paulo vai jogar no Pacaembu agora essas partidas e a última partida do São Paulo vai voltar pro Morumbi. Pode ser que seja o jogo que o São Paulo escape do rebaixamento com o Morumbi. Vai ter tanto show assim, vai ficar bom tempo, sim. São cinco ou seis jogos, não é, São Paulo? Mas o que vocês acham, Marcão, jogar no Pacaembu, cara? Você acha que é bom ou não é? Eu não gosto, cara. Ah, eu particularmente, eu acho bacana, porque o Pacaembu, ele tem uma atmosfera diferente do Morumbi. A torcida fica mais próxima, o gramado do Pacaembu tá bom, entendeu? Eu acho que se acontecer de não conseguir vencer amanhã, eu espero que os jogadores não venham usar isso aí como desculpa, cara. Falar em Pacaembu, se eu não me engano, foi aprovada a demolição do tobogã. Ah, é? Que é tombado pelo patrimônio histórico, né? Se eu não me engano, não, foi aprovado. Não, o tobogã não. Não? O tobogã não é tombado, não. O que é tombado no Pacaembu é a fachada lá do portão principal. Se eu não me engano, foi aprovada a demolição... E eles querem construir uma ala com shoppings ali. É, se eu não me engano, foi aprovada a demolição do tobogã. Que é horrível, que, sinceramente... Né? Essa foi a coisa mais idiota e imbecil que fizeram no Pacaembu. O tobogã é uma coisa horrorosa naquele estádio. É um monstrengo. Quando tinha concha acústica, ok. E é uma coisa... característica de uma arquitetura. Uhum. Era muito mais bonito. Se era pra tirar, então fechasse. É, fizesse o anel. Mas fazer o tobogã não. Assim como eu achava muito legal o Palestra Itália, quando o gol de um dos lados dava pras piscinas. Tinha umas palmeiras. O jardim suspenso era legal. E as piscinas atrás. Muito legal. Era bonito, muito mais bonito. Por que tem que fechar o estádio? Não, ali... Ué, porque você consegue construir mais espaço ali pra que a torcida ocupe. Eu sei, mas eu tô falando da arquitetônica. Mas era feio, hein, mano? Arquitetônica. Eu tô falando com um aspecto de beleza. E pra ver também é horrível, hein? Ah, mas eu acho de futebol, velho, ele não eu vi uma vez só o jogo ali, uma arquitetura tão desenvolvida assim. Ele precisa ser funcional, gente. Você quer ver, por exemplo, um negócio que vai pro inferno. Agora, com relação, por exemplo, aí ao Pacaembu, na boa, cara. Depois que mandaram o Wembley pra baixo e fizeram um estádio novo, o Pacaembu também deveria fazer a mesma coisa, velho. Ali, aquele espaço que existe no Pacaembu, aquela praça Charles Miller, aquilo ali, se fosse bem explorado, você poderia pegar a parte que envolve ali, o complexo aquático, inclusive, do Pacaembu ali também, acabar com tudo aquilo ali, traz o estádio mais pra dentro aqui da praça e faz ali uma garagem subterrânea, sabe? Explora o estádio, é ainda mais que tá numa região. O estádio que tem a melhor localização da cidade de São Paulo hoje é o Pacaembu. Peraí, cara. Como que vocês vão fazer uma garagem subterrânea? Não, ali não estão os piscinões? Ali tem rio, passa-corre, não tem piscinão, tem... Ali... Só acabaram as enchentes na região quando ali foram feitos os piscinões de baixo. O estacionamento é piscinão ali embaixo, mano. Enfim, você, se não fizer talvez ali o estacionamento por baixo, você pode fazer um prédio ali que sirva de estacionamento ao lado, então, que não caia pra baixo ali, você não faz sentido. Faz sentido perder tempo com estacionamento no Pacaembu, você tem um metrô ao lado. Mas, ô Sombra, um estacionamento na região do Pacaembu ali é um caminhão de dinheiro. Você tem a FAAP, que é muito próxima ali, você tem uma série de consultórios ali, então, de clínicas que estão localizados na Avenida Pacaembu também. Mas você está falando então para a prefeitura ganhar dinheiro. Não, mas ô Matinho, para quem fizesse o projeto, independente se é a prefeitura, porque a prefeitura não ia abraçar isso daí. Isso daí deveria ser da iniciativa privada. Iam terceirizar a responsabilidade, alguém ia construir, alguém ia explorar. Mas na boa, cara, preservar o Pacaembu, na boa, que parece um queijo suíço, um estádio retrógrado, um estádio que, se tiver que ter uma evacuação rápida, você não consegue ter por causa daqueles portões minúsculos que existem nas laterais do estádio. Isso são as mudanças que precisam ser feitas. Isso é só você fazer uma adaptação. Você não precisa desmanchar o estádio. Não, mas eu sou a favor, por mais que o Pacaembu ele tenha seu charme, etc e tal, meu, quebra tudo aquilo ali e faz um novo. Não, mas vai quebrar pra fazer outro. Você é mal agradecido, você é mal agradecido, que ali você falava que era a casa do Corinthians. Mas ainda é, Motinho. Você vai pegar o Wembley tem toda a história contra o Pacaembu. E demoliram o estádio, cara. Não. Isso é brincadeira, aí faz cara. Igual fizeram no Maracanã. Mas nem tudo precisa acabaram ser destruído, com o Maracanã. Né, porra. Não, mas nem eu tudo mesmo, pode ser destruído. Eu né, mesmo mano? Lá no Pacaembu já tive uma evacuação rápida. Eu comi um pernil uma vez lá na porta. Já deu problema. Né? Na cabine, né? Naquele banheiro químico. Aí fazem igual o Maracanã, velho. Acabou com o Maracanã. Pô, para, velho. Não, mas coxinizaram o Maracanã, RG. Eu não sou a favor de coxinizar. E você tá sugerindo isso pro Pacaembu, é a mesma coisa. Não, eu tô sugerindo, RG, que se construa um estádio novo, mas com padrão ainda roots, velho. Não tem que ter esses negocinho mármore, fibra de carbono. Com padrão roots. Lógico, velho. Faz um negócio novo e mais modesto. Por exemplo, o estádio do Peñarol, vocês chegaram a ver o estádio que o Peñarol construiu? É um estádio que custou, acho que, 140 milhões. É um estádio, acho que, se eu não me engano, para 30 mil pessoas. É um estádio bem legal. É um estádio que tem cimento para que o torcedor sente no cimento. Esse negócio de ficar sentando em poltroninha, em banquinho que modela teu traseiro. O senhor tem mármore. Vai, mano. O senhor tem mármore, tem espelho de cristal. Não, o seu não, aquele alienado, né? Aquele que tá alienado ao Corinthians, sim. O banco de desenvolvimento, né? O IPTU, vem no nome do Corinthians. Então eu acho aquele que tá alienado ao BNDES, sim. Ué, o fato de tá alienado não quer dizer que você já seu... Nem documento de carro. O carro dele está lá, que é no observações. Alienado, investigação. Mas roda pé, roda pé. Está lá no Roda Paulista. Ô Zé, tem estádio aí no seu... Ô Zé, tem estádio na sua cidade? E diferente de um clube, que ganhou do governador, mano. O Corinthians está pagando dele. Ai, nossa. Aqui tem 5 mil habitantes, né? É estádio municipal, mas é campinho. Não lota nem a vila isso aí. Tá certo. Não lota nem a vila. Zé Paulo, deixa o seu palpite para amanhã. São Paulo e Atlético Paranaense. Vamos golear 1-0. Boa. Boa. Amanhã o Cuenca joga, né? Joga. Ele e o Arboleda. Olha, não sei. O São Paulo é uma zona tão grande que já não sei se joga, quem não joga. Vai jogar. É difícil, vai jogar. Né? O Arboleda... Só aproveitando a oportunidade aí, perguntar pra você, alguns anos atrás, vocês faziam o programa na casa dos ouvintes e tal. Fica o convite aqui. Você fazer o programa aqui na minha casa, aqui em Minas, seria sensacional, cara. Pra chegar na sua casa, qual é o caminho? Fernão Dias... Chega passando Pouso Alegre, de São Paulo até aqui a cidade, dá 3 horas e meia, rapidinho. Dá quantos quilômetros? Porra, uns 300? Dá 265 quilômetros, cara. E se a gente for até o 110, você encontra a gente lá? Com certeza, cara. Então tá bom, fica tranquilo que o ano que vem vai estar por aí. Beleza? Tá bom? Aqui, abraço pra vocês todos aí. E é sempre bom estar falando com vocês aí. Boa, velhinho. Valeu. Together, velho. Manda um abraço. Só pra aproveitar e mandar um beijo aqui. Um beijo aqui, ó. Agradecer, inclusive, aí também a minha arquiteta, a Tati, que concorda comigo, o Pacaembu deveria ser demolido porque é um estádio que tá cheio de mofo. Ela falou, não tem como recuperar aquilo lá. Deve ser blogueirinho. Deve ser Nutella. O mano é blogueirinho. Fala pra Tati arquitetar uma cozinha, vai. Outro dia ele foi comprar revestimento. Vai dar em você. Fala pra ela dar uma arquitetada na cozinha. Deve ser a Tati constrói barraco. Tati constrói barraco. Você é louco, a minha é top, rapaz. E outra, duas pinceladas de tinta acaba com o mofo, velho. Nossa. O mano foi comprar revestimento outro dia, gastou tudo só com revestimento. Deixa ele. Hã? Só com revestimento outro dia que ele foi comprar, ele gastou tudo. De mofo. Imagina com o resto. Imagina, revestimento da minha casa é tudo grafiato, filhão. Eu sei. Vai o mano nessa. É blogueirinho. Eu tenho grafiato até no box do banheiro. Tá precisando de uma leiloca na tua vida, hein, mano? É o mano blogueiro, ele agradece no ar. Ele vem falar que estão utilizando. O mano precisava arrumar, sabe aquelas velhas ricas que banca garotão? E manter uma vida paralela. Eu precisava arrumar uma Hebe assim, tipo isso que é da Hebe. Sugar Mami. Sugar Mami. Tônia Carreiro, Hebe. Precisa de uma Sugar Mami. Sugar Mami. A Thaís ia dar bola? Desde que pô. A Thaís ia ficar feliz, vai montar o apartamento dela. Ué. Tati, vai bolar uma cozinha, vai. Um abraço, Zé Paulo, valeu. Tchau, Zé. Valeu, Zé, manda um abraço pra todo mundo de Zuane aí. Marieta, famosa Marieta. O maior país do mundo receberá a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. A Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo, com várias opções de roteiros já separados por fases. Você quer assistir só a primeira fase? A Estela Barros tem essa opção. Você quer assistir as quartas de final, semifinal e final? A Estela Barros também tem essa opção. Já sei, você quer assistir a Copa inteira? Então fale com a Estela Barros. Todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde irão acontecer. E eles têm guias brasileiros e guias russos falando português e hospedagem nas duas principais cidades sede, Moscou e São Petersburgo. Agora, detalhe fundamental, você pode parcelar em até 8 vezes no boleto. Não é bom? Então, ligue agora na Estela Barros. O Fábio tá lá com todo o time de atendimento aguardando sua ligação. Para você que quer ir com a sua família, para você que quer viajar para a Rússia com os amigos e acompanhar a seleção brasileira, ligue já. 2166-2250. 2166-2250. Ligue agora, tem um time da Estela Barros aguardando sua ligação. Consulte, fala, mas como que é? Vocês têm os ingressos? Vocês levam a gente até o jogo? Ah, e aí, eu vou ficar onde? Em Moscou? São Petersburgo? Eles vão te explicar detalhe por detalhe. Porque só a Estela Barros tem esse... é o pacote completo, viu, Marcão? Aí sim. Meu, é o pacote completo. O cara já é ingresso, é traslado. Eles te, no dia do jogo do Brasil, você pega o avião fretado pela Estela Barros, eles te levam dentro do estádio e traz de volta. Sério? No mesmo dia do jogo. Sério? Não tem dor de cabeça nenhuma. Não tem dor de cabeça. Nem saber falar russo. Não precisa. E, gente, porque assim, quando você viaja para um país como a Rússia, como o Japão, é totalmente diferente você viajar para os Estados Unidos ou para um país do oeste europeu, por exemplo. Sim. Onde você tenta falar um inglês, por exemplo, espanhol. E todo mundo tem uma compreensão. Quando você vai para a Rússia, você precisa de assistência. Não tem jeito. Você precisa de assistência. Também. No Japão, né? É. E vice-versa, né? Certeza, já cheguei a ver japonês que estava aqui na Avenida Paulista. Quando encontrou alguém que podia dar um atendimento, o cara começou a chorar, né? O cara falou... É verdade. Não, você chora. Porque, porque pro japonês, você vê lá o português... Você se sente um analfabeto. Pro japonês, vê português, ele para aquilo é japonês. Não, aquilo é português. Aquilo é português. Se você chegar na Rússia lá sozinho, sem um intérprete, sem um guia, sem nada, você vai parecer um moto andando aqui em São Paulo, cara. Um idiota. Então ligue. Coitado do motinho. Fale nisso. Leva pro Rio. Você não tem nenhum canto, na boa. Você não tem um canto aí pra ele, não? Você precisa limpar a piscina aí, alguma coisa? Se o motinho quiser colar aí, é tudo nosso. Ó, porque, ó, deixa eu te falar um negócio, ó. Eu tô ligado que a... Bom, antes agradecer o apoio da Estela Barros, ligue lá, 2166-2250, Estela Barros, Rússia, Seleção Brasileira com a Estela Barros. Mas eu tô ligado, mano, que a Thaís não vai fazer muito aquele gênero de, tipo, limpeza da casa. A Thaís, né? Lógico que vai. Tá, não vai. Ela limpa o apartamento aqui. Sério? Ela comprou daquele robozinho que ela liga, ele fica batendo no canto e fica varrendo, velho. Olha, o Mota tá aí, ô Maurício. Mota tá aí, Motinha, cara. Pode colar, o dia que ele quiser aí, será bem-vindo, mano. Tem tempo ruim, não. Mota. Aí, Mota, tamo arrumando um emprego pra você, cara. Hã? Limpador lá pro mano. É, de não, de governanta, de governanta do mano. Governanta. Super eu faço bem, hein, velho. Você cuidar de uma casa como ninguém. Aí, tá vendo? É, mas você chega em casa, o Mota tá com tudo pronto. Eu acabei de fazer um café agora. Aquele uniforme de copeira, o Mota. Não, de mordomo, velho. De mordomo. De gravatinha, bem arrumado, luvinha. Senhor Borges, o que o senhor vai querer pro café da manhã? Senhor Borges. Meu Deus. O que o senhor vai querer pro café da manhã? Ué, tá gente, pior. Eu tô fazendo faxina, viu, por fora aí, quem quiser. Nossa, manda olha, DM. O senhor Maurício Júnior está todo cagado. Os gêmeos, ó. Os gêmeos. Os gêmeos. O que, que eu posso levar uma passeada? Você sabe trocar a criança, velho? Eu sei. Trocou outro dia na maternidade. Mas na maternidade troca. Pegou uma pegou uma limpa e deixou a suja. Nada, velho. Sei mesmo, eu sei trocar, velho. Saiu correndo. Aprendi. Como que é o nome daquela lá de Goiás que pegava as crianças na maternidade? Como é que era o nome daquela mulher, cara? Eu não lembro dela. Silvia, não era Silvia? Não. A mãe do Pedrinho lá, não era? A mãe do Pedrinho, né? É. É o Pedrinho, o moleque apareceu. Foi quantos anos, moleque? Nossa, era dona não sei o quê. 15 anos. É 17 anos, moleque. É, né? 15, 17. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento dos amendoim Santa Helena. Um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Buscapé. Quer ofertas de A a Z sempre com o melhor preço? Dá um busca no novo Buscapé. Agora vou dar um recado aqui do Extra. Se vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel. Vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Cerveja Mistel Lata, 269ml, de R$2,59 por apenas R$2,19. Cerveja Mistel Lata, 350ml, de R$2,99 por apenas R$2,39, RG. Sim. Cerveja Mistel Lata, de 473ml, um latão, de R$3,65 por apenas R$2,99. Bom, bom. Cerveja Mistel Garrafa, 600ml. Garrafa. aquela tradicionalíssima garrafa, né? Canela de pedreiro. É isso aí. Leve uma por apenas R$ 5,84. Ou leve duas por R$ 5,52 cada. Ou leve três por apenas R$ 4,87 cada. Aí sim. Mas beba com moderação. Agradecer aqui a presença aqui do meu amigo Júnior, a esposa dele aqui, o pessoal aí. Valeu, ó. Puta, esse pulsar é demais, cara. Esse funciona redondinho, Júnior. Nota 10, cara. Deu bronca em mim, que outro dia eu falei mal. É, ah, mesmo? É, deu bronca. Tá vendo? Tá vendo? Fica mandando no microfone aí, ó. Olha, tá vendo? Vamos lá, as cornetadas. Cornetadas do Estádio 97. Tá vamos lá, corneteiros. Corneteiros do Estádio 97. Com certeza, havia uma mula debatendo futebol. É uma mula obesa que parece um cogobol. O Mota dá, faz o que quer, mas sai daí, cede um lugar. Se precisar, tem feno aqui. Tem fome, eu sei que tu não vai passar. Sai daí, Mota, Rodrigo Corintiano. Eu não acho esse tipo de... Isso não é uma brincadeira. Isso é uma agressão. Isso é um gênio. Isso é um assédio moral. Isso é constrangedor. Os advogados vão entrar em contato aí com a galinha. Isso é a cara do estádio. Meus advogados vão entrar em contato aí com a galinha. Meus advogados. Meu advogado. Esse. Meus advogados. Vai entrar em contato com a galinha. Meus advogado. Ó, quem tirar o Mota no amigo secreto esse ano, dá um S pra ele. É. Um S só ele usa rápido, precisa dar um caminhão de S pra ele. É o que eu ia sugerir, um só, lixo, não vai, um só não vai resolver, mano. Um só é difícil. Acho que eu não vou trabalhar mais com o Mano, não. Dá uma sopa de letrinha, entendeu? Eu não vou trabalhar mais com o Mano, não. Desistir. Mas sim. Não. Chão não tem S, chão você não dá, tem S. Mas você também der o alfabeto pra ele, você vai querer o K e o Y. Ai, meu Deus. É, ô, Motinha, você usa muito isso daí, mano? Não, pra quê? Como uso. É que é, mano? Pra quê? Ah, vai no cu. Passa na aí, porta. Mano. Eu não gosto de cair. Nem sei mais o que é isso também. Aê, ah, vai. Mas você vive indo aqui no cinema do shopping em frente pra catar os caras. É, tá louco. No gay caneta. Ei, você usou no navio. Você é famoso assediador de cinema. É, não, eu falei que eu saí no navio, não quer dizer que eu usei. Mas peraí, ô Mota, não só tem um lado. Você falou que tirou atraso no navio. É, mas não só tem um lado. O Motinha, mas na boa. Você não entendeu? É, o Motinha no navio. O Motinha esqueceu lá de comprar a parada. Você pega aquela manteiga que tá boiando no gelo do café da manhã e leva pro, não, leva pro quarto. Claro! Aquela que já vem em bolinha. Né? Vamos mudar de assunto! Vamos lá. Mais uma cornetada. Meu oferecimento Deus do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. Nossa, que cara promíscuo. Eu, né? Olha. No início desse ano, se dizia soberano, só Gypsy ganhou King. A Copa Disney, e agora tá se borrando. No início desse ano, se dizia soberano, só ganhou a Copa Disney, e agora tá se borrando. Bambi, Bambi, Bambi, Bambi, vai jogar a Série B. O seu mito não deu certo, que saudade do Tele. Estamos rindo de você, estamos rindo de você. Porque em 2018 vai jogar a Série B. Ó, bem sacado, hein? Jefferson aqui no Morumbi. Chupa Marcão, chupa Sonda, chupa Mota. Vai, ah. Corinthians! Vai, galera! Vai, chupa Vaga. Cara, foi bem. Cara, o diretor de futebol do São Paulo negou na Rádio Bandeirantes de que o São Paulo estaria trazendo o Kaká o ano que vem. Ah, então vem mesmo. Quem é o diretor? É que estaria acertado o Kaká. O diretor executivo de futebol é o Vinícius Pinotti. Vinícius Pinotti. Então, bom, pelo menos ele negou. A informação que eu tenho é de que estaria certo pro ano que vem. Talvez ele nem saiba, né? Ainda não contaram. Ninguém avisou pra ele. Ninguém avisou pra ele. Você acha que o Leco fica numa sala falando bobinho, não sabe nada. Nossa. Bobinho, não sabe nada, gente. Ai, meu Deus do céu. No Palmeiras, você que não está sabendo ainda, né? Mas o Cuca e o Palmeiras entraram em acordo, cada um pro seu lado. E o Alberto Valentim é o cara que vai levar o time. E o Guedes está afastado. E o Roger Guedes, por uma certa falta de comprometimento no segundo. Quase nada, chega atrasado. Está afastado para recuperar a melhor forma. Com certeza. Palmeiras e o Cuca entraram em acordo. Palmeiras entrou com o pé, o Cuca entrou com a bunda. E deixou a calça roxa lá. Calça vinho. É, mas deve ter sido uma decepção na vida do Cuca essa história da calça roxa, porque ele é um cara tão supersticioso. E foi numa sexta-feira 13, né? Sexta-feira 13, ele falou, e o cara é demitido na sexta 13. Imagina só, ano que vem ele vai estar quietinho na cama com medo. Ele fala, nem vou sair da cama. Isso é louco. É verdade. Ô, mano. Yes! Agora, sobre Corinthians, tá tudo muito calmo, né? O que mais se comenta aí, por falta até de assunto, é o assédio que pode acontecer em cima dos principais jogadores, né? É isso aí, Sombra. Inclusive, aí até com relação à proposta do Sevilla, o Corinthians está até estudando a possibilidade de aceitar um valor mais baixo, mas permanecer com o percentual do jogador, o que eu acho que é viável, porque o Corinthians, na transação que fez com o Malcom, o atacante, que está hoje no Bordeaux, o Corinthians ele manteve aí 15% da fatia que ele pertencia. E agora que o Malcom está prestes a deixar o Bordeaux para jogar no futebol alemão, o Bordeaux pagou a bagatela de 4 milhões e meio de euros para o Corinthians aí com relação a esses 15% que o Corinthians ainda tinha de direito. Já dá para pagar a luz, né? Então pode ser que funcione. Não, a luz não tá atrasada não, filho. Ah, não? Não, não tá. Mas quem então, foi aquele lá Corinthians... que... Mas o que vocês estão devendo afinal, mano? Lá. É. Pô, tudo. O quê? Por que os caras aprenderam o carro? Foram lá pegar uns carros, Corinthians. O que foi? Ah, isso daí quando você coloca bens aí de garantia em determinado processo. Mas é verdade, RG. Quem nunca esqueceu de pagar um boleto? Eu nunca esqueci de uma audiência. Olha, eu já esqueci de pagar um boleto, mas nunca foram buscar nada na minha casa. Também na minha não. Pra honrar o boleto. Você lembra quando vem o aviso, né? Quando vem o aviso, você vai lá e paga. Você paga no dia, cara. Mas esse negócio de greve nos Correios aí atrasa muita coisa. Muitas vezes isso não é verdade. Às vezes aí engaveta um boleto pau, com outro. Né, mas é verdade. Aqui pega muito no pé do Corinthians, cara. Coitado. E digo mais, o dia que encheu o saco, se fosse o Roberto, eu sairia daqui, tiraria o Corinthians do Brasil e ia jogar na Europa. Ah, eu queria ver o que acontecia com o futebol brasileiro. Isso. Aí eu queria ver o que ia acontecer com esse futebolzinho brasileiro que nós temos aqui. Tá demorando, hein? Vocês iam devolver a casa, mano? Você acha que pode mas devolver, mano? Mas é verdade, mano? RG. Você acha que pode devolver? Estádio? É. Olha, Motinha, sinceramente, não. Sinceramente, não. É, porque acontece o seguinte, cara. Se o Corinthians tiver alguma dificuldade pra pagar, quem vai ter que honrar com esse compromisso é a empresa que foi a fiadora do negócio, que no caso é a Odebrecht. A Odebrecht teria que falar, tô aqui, vou bancar, vou sustentar. Se a Odebrecht não tiver recursos, vai jogar na mão da União. Jogando na mão da União... A União vai fazer o que com o estádio do Corinthians? Não vai ter o que fazer, irmão. A União vai fazer açúcar. Vai ter que devolver pro clube. Não, não é. Vai ter que devolver pro clube. Aí o Corinthians ele vai, teoricamente, ali arrendar o próprio estádio e viver talvez ali... Desmanche, faz aqueles contratos de 30 anos. Não, mas não é, RG. Aí fica aqueles negócios aí de contrato de 30 anos aí e pra sempre o estádio será do Corinthians. A gente sabe então, que não vai pagar tudo, né, mano? Olha, Matinha, eu torço pra que pague, cara. Eu torço pra que pague, não o total, porque o total todo mundo viu aí que é um bilhão e 800 hoje. Não, mas fora isso, Motinha, até aquele 1,2 bilhão, já a própria auditoria que o Corinthians contratou independente mostrou que havia aí irregularidades nesse processo. Mas o Corinthians, eu acho que ele tem que pagar o que de fato vale. Se o Corinthians honrou um compromisso, ele tem que sustentar isso daí. Agora, se pessoas lucraram indevidamente com a construção da arena, que essas pessoas tirem dinheiro do bolso e devolvam sim para o Corinthians. Ou devolvam para o Odebrecht. Ou devolvam para a Caixa. Ou devolvam para o BNDES. Para quem se sentiu lesado aí, tem que realmente reivindicar essa grana aí que pessoas podem ter adquirido de maneira indevida. Mas o negócio é o seguinte, cara, com relação à arena, eu acho que vocês, como paulistas, deveriam ter orgulho. Porque hoje é o cartão postal da cidade de São Paulo. Está de brincadeira, né? Ué, o cara que chega hoje, por exemplo, da Holanda, o único estádio que dá orgulho de visitar é o estádio do Corinthians. Clubismo à parte, o estádio do Palmeiras é muito mais bonito. Aonde? Parece o Ninho do Pássaro. Então, não é bonito? Parece o Ninho do Pássaro, ainda é uma cópia. É uma cópia, é plágio. Plágio do bagulho chinês. Vocês são plágio da impressora lá. É, vocês fizeram a impressora lá que não tá imprimindo porra nenhuma. O estádio plagiaram da HP. Não, é verdade, estádio. Só um pode ser chamado estádio aqui em São Paulo. Peraí, peraí, que vocês são leigos. Morumbi. Vocês são leigos. Peraí, o Morumbi parece um cinzeiro sem um cigarro. Para, vai. Estádio só o Morumbi. Mesmo porque é arena. Há uma incoerência nisso aí. Quem gosta de arena é boi. Há uma incoerência nisso aí, porque se alguém tem que ter o nome do estádio de ninho do pássaro é o Corinthians. O negócio é o seguinte, agora você pega ali, o estádio do Corinthians, em termos de arquitetura, é o estádio mais bonito da cidade de São Paulo. Não, não é, mano. Ah, para, mano. Para, o estádio do Palmeiras, gente, parece. O estádio do Palmeiras parece um paralama de Fusca, velho. Você tá de brincadeira, não, você olha de longe. Não, você mano, tá mano. Tá sendo recalcado. Olha o recalque. As novas arenas do Palmeiras é mais bonita. Inveja boba, né? Olha o recalque. As novas arenas. A arena do Palmeiras é mais bonita. McDonald's. Eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt. McFrita Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue. Com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Exegue a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Algo de novo no Santos? Nilmar treinando bastante. Ah, é? Então, ué, voltou? Estamos aí treinando. Tá treinando. Ah, treinando. Não aceitaram lá. E essa é a expectativa, né? De saber. Só ano que vem, né? É, que vem, possivelmente, aí. Acredito que sim. Possivelmente. Talvez uma coisa nova, talvez o Levir agora queira substituir alguém. Ele não substituiu. É, pode ontem. Ser, pro próximo ano. Não substituiu ninguém Lima, ontem no jogo. Afinal. Quem? O Lucas Lima falou aí que. Falou que vai se focar tá focado no Brasileirão. O Lucas Lima, ele tem que fazer exatamente o que está fazendo. Terminar o contrato dele com dignidade. Depois ele resolve. Se ele quer ficar, se ele quer sair, é isso que ele tem que fazer. Não tem que ficar jogando e fazendo. Aliás, ele não tá fazendo nada, né? Aqui fica essa balela toda, esse tumulto todo. Então ele tem que fazer isso mesmo. Tirar o foco e falar, olha, vou ficar até o final do jogo. E jogar, né? E jogar a bola. Mostrar que quer. Vamos jogar. Então ao decreto do Ale Oliveira, que rufem os tambores. Boa. Ale. Olá. Alô, galera do Estádio 97, decreto especial, porque hoje tem a festa da árvore, só vai quem trepa, porque eu não quero saber de quem é o enterro, eu só quero é beijar a viúva, porque eu não sou o INSS, mas hoje vai ter fila de véia pra me pegar, então me chama de Sexta-feira Santa, porque hoje eu só como bacalhau, e vem com o bonde do... Mais preso do que pum no elevador, com Rubinho e Sabiá da novela, Nusman, eu e ele, a Zion. Nusman. Sensacional. Esse Nusman. Ale tá queimadinho, velho. Ô, mas na boa, hein? Ô, RG número 2. Esse Nusman. RG número 2. Você é um cara mais experiente aí. É. É, eu concordo aí que quando você pega um sem vergonha como esse cara aí que foi preso aí, você tem que realmente fazer com que a lei prevaleça e prender, independente da idade do cara, porque os canalhas também envelhecem. Agora você pega aí. Dizia Rogério Ceni. É, os canalhas também têm cabelo branco. Rogério mandou muito bem nessa, né? Os canalhas também envelhecem, então você não tem que ter dó não, mano. O cara fez a M, você roubou tem que muito, tem que né, mesmo. Mas com relação a isso, Motinha, como é que um cara manipula uma candidatura de um país, o tamanho do Brasil, que tá competindo naquela oportunidade, se não me engano, acho que era com Madrid, tá certo? A cidade do Rio de Janeiro tá competindo com Madrid. E Rio é bem melhor. Rio de Janeiro não era favorito e ganhou. Como é que você só prende uma pessoa e acha que tá tudo certo? Porque dá a impressão que era só o Nusman que tava envolvidão na parada. Não é, né? Mas pega um boi de piranha aí, prega um na cruz ali, fala, ó, esse daqui que todo mundo vai ter que apedrejar, e dá a impressão que tá tudo resolvido. Deveriam levantar um pouco mais esse tapete, Sombra, porque se levantar, vai ser até cobra com asa disso daí. Mas, mano, calma. Calma que, assim, ele, o braço direito dele foi preso, mas agora foi solto, eu não sei em que contexto, mas foi solto. Pode, de repente, vai que volta. Eu acho que é o seguinte, isso é um começo, talvez não seja nem o começo de investigação, mas sejam as primeiras ações. Sim. A gente está cansado de ver coisas aí no Brasil que aos poucos foram prendendo. E a gente tá vendo até onde isso pode chegar. É, na verdade, então, foi uma mas Sombra, sinceramente, eu sou muito descrente com relação a isso. É claro que o nosso programa de futebol não vale a pena entrar no mérito político, mas você pega lá aqueles dois irmãos aí, os donos lá da JBS lá. Certo, véio, Wesley. Os malucos, eles tinham ganhado a liberdade e iam viver felizes para sempre em Nova York, velho. só voltaram para a cadeia porque a própria justiça entendeu que eles só negaram algumas informações. Ou seja, passou desapercebido no momento da delação dos caras. Voltaram para a cadeia. Atrás. Eles então, se puseram na cadeia. Não é que eles só negaram. Então, eles mesmos se gravaram. Porque eles mesmos se gravaram. Errado. Olha, se é em Portugal, isso soltou, aí... Então, mas aí que tá assombrado. Eles próprios dizendo que eles não tinham contado tudo, etc e tal. Então, querendo ou não, cara, a justiça é muito falha aqui no Brasil, cara. Tá. A mesma lei que manda prender, manda soltar. É um absurdo. Não é a justiça que é falha. Mas tem aquele que ainda não foi preso, né, mano? Mano, não é a justiça que é falha. É a lei que é falha. A lei é que é cheia de brechas. Sim. A lei é que é muito... Eu discordo. Muitas vezes aí a gente coloca a culpa só na lei, mas o ser humano também... Principalmente alguns juízes aí, você tem exemplos aí claros de juízes que já venderam sentença, então a gente não pode acreditar em absolutamente ninguém. Eu acho que nós temos que lutar assim por um país melhor, mas na boa, cara, tem tanta falcatrua, mano, tem tanta coisa ruim envolvendo tudo e todos, que a gente tem que desconfiar de todo mundo, cara. Porque, sim, infelizmente, colocam a culpa, não, porque a lei, ela é assim. Eu concordo, a lei muitas vezes é frágil, a mesma lei que manda prender, manda soltar, mas a justiça também, quando quer, ela consegue fazer vista grossa pra uma série de coisas. Verdade. Mas já começou assim, viu, mano? Bom, então não tem jeito. Mas nesse caso aí é uma prisão preventiva pra não atrapalhar nas investigações, tá bem? Exato. No começo. Então tá certo. Tinha que ser uma prisão perpétua mesmo, tudo cara. Bem, porque, claro, olha, muito disso aí não tá só circunscrito às pessoas do esporte. Você precisa ver se isso aí não vai abraçar... Isso tem ramificações. As ramificações na vida política do país. Lógico que tem. Lógico que tem. A gente para pensar, cara. O Marinho, ele só foi preso por causa de uma justiça de fora do Brasil, cara. Ricardo Teixeira, ele só foi indiciado por causa de ações de uma justiça que não foi a nossa. Esse cara, entendeu? É o cara que tá escapando ileso. Então, daí, cara, se a nossa justiça não consegue enxergar o que os outros que estão lá fora, que pegaram só talvez o rabicho do cometa e criaram um indício pra prender o cara, a gente vai acreditar como num país desse, cara? Não dá. É um absurdo. Mas, bom, infelizmente, nosso programa é futebol. Vamos tocar o assunto no futebol. Eu sei, é que às vezes dá uma revolta aí. É inevitável. Não, mexe com o esporte. Mas eu tô esperando ainda a grande prisão. Malufão? A grande prisão, pra mim, tem uns 30 aí no mínimo. Tem grande muito, prisão. Velho. O Maluf. Tem uma que é grande. Essa vai. Não, do Maluf vai morrer e vai ser preso. Várias grandes aí. Um abraço pro Mota, meu companheiro. Estádio 97, oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. O oferecimento de HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Merece, né? Trisul, Side Atlântica, o lançamento Trisul sob medida para sua família. Sideatlântica.com.br. Agora nós vamos ao momento Sem Parar. São três ouvintes na sequência no oferecimento do Sem Parar. Boa. Um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative onde quer que esteja. Sem Parar, sua vida... No seu tempo, toca as drumas! Bate-bola, hein, Motinha? Rap 10, hein? Felicidade não poder pagar. Pera taça do Mundial, não tem onde colocar. E ainda quer ficar tirando onda dos rivais. Deve mais de R$1 bilhão. Ah, meu Deus do céu! Que indireta agora, hein? Paulado, hein, velho? Dos rivais. Deve mais de R$1 bilhão. Ah, meu Deus do céu. Que indireta agora, hein? Paulado, hein, velho? A quem esse trouxa se referiu. Nem não, eu. Relaxa, mano. Não foi pra você, ideia. Não. Hashtag chupa e paga, mano. Enfiou a colher de pau no angu. Chupa e paga, mano, seu trouxa. Ah, que é isso? Quem tá falando? É o Emerson do Jardim São Luís, Sombra. Emerson? Emerson. Emerson do quê? Emerson Luiz Inocente. Puta, eu não acredito. Consegui ligar depois de 15 anos. Nossa, eu lembro desse maluco. Parabéns, velho. Eu lembro desse maluco. Esse maluco é aquele cara que tem uma... Você vai lembrar de mim, cara. Lembro, tem a cara de sono, sabe? Aquele meio olho meio puxado, assim. Não, mano. Ah, é japonês. Eu lembro dele. É o São Paulino, não é? Porra, cara. Mano, não zoa não que eu fiquei assim porque eu tive AVC, cara. A cara do mano. Vai, seu trouxa, pede desculpa. Nossa, pede desculpa aí, trouxa. Ficou roxo. Vai, seu cretino. Ele ficou vermelho, velho. Vai explodir. Não era por isso, não. Ele já tinha uma cara de sono antes de ter um AVC, velho. Agora ficou mais cara de sono. Seu cretino. Se eu sou você, eu vou tomar um banho de imersão agora. Dá tchau, mano. Vai. Não, ele foi na rádio esses dias aí. Inclusive, ele foi na rádio esses dias aí, inclusive num dia que eu tava no estúdio, até ele falou que já tinha voltado pro trabalho e tudo mais. Já tá melhor, não tá, ô Emerson? Cara, me mandaram embora, cara. Não teve nem tempo de trabalhar. Jura? Nossa, que pessoal. Tua empresa era legal, hein, velho? Ô, mano, você é uma zica na vida desse cara, hein, mano? Não, é porque a nossa lei é falha, né, gente? Porque depois que tem o prazo que você tem, a cada estabilidade, a empresa não quer saber, porque você não produz mais como antigamente. É tipo mulher quando volta de gravidez, né, mano? Mas aí, no caso, você não passa a ter uma assistência do governo como tipo de situação de invalidez, alguma coisa assim? Ou... Então, Sobra, é assim, funciona assim. Depois de você tem que provar que você tem que entrar com um advogado para você ter o requerimento de um benefício. Aí isso daí leva um tempo. Tá, entendi. Tem que fazer perícia, né? Tem que passar por perícia. É um processo um tanto burocrático, né, cara? É, infelizmente, né? O país que a gente vive. Se eu fosse político, eu já tava recebendo alguma coisa, mas como eu não sou... Tem um monte de gente que não tem nada, que consegue entrar muito antes. Isso aí é um absurdo. Tem que estar feliz, você tá vivo, né, velho? Isso aí. É, deixa eu falar uma coisa, que quando eu fui aí, pô... Tipo, eu sou fãzaço de vocês, eu fico até nervoso, cara, porque... Eu tive um acidente, eu tive essa coisa, foi tipo numa segunda-feira, eu só fui acordar na quinta. Caraca, e tipo, véio. A minha mulher ficou até brava comigo, que tipo, eu falei, pô, o que eu tô fazendo aqui? Eu fui atropelada, ela não. Aí eu falei, pô, mas que horas são? Ela, você quer saber? Não, que horas são? Ela, 5h40, eu falei, puta, preciso de um celular, preciso de um rádio, alguma coisa aqui, que já começou o estádio. Ela ficou muito brava, porque ela falou, meu, você quase morreu, você tá preocupado com um programa de futebol? Nossa, que legal, viu? Né, rapaz, é que o Sobra sabe que eu sou fãzado, porque eu fiz até uma bandeira uma vez, há muitos anos atrás, na época das proibições, eu consegui entrar com uma bandeira do São Paulo, que tinha o logo do estádio 97, o Sobra sabe que eu sou fanático pelo estádio. É verdade, olha, Emerson, eu vou te falar, você fez um negócio tão legal aquela vez, cara. E eu acho que eu tenho um dever contigo, que é te chamar pra ser estranho no ninho aqui. Boa. Porque você fez aquela vez lá de levar a bandeira... Lá do... Ele era proibido o negócio, ele levou a bandeira. Era proibido, eu consegui entrar. Ele levou pra fazer propaganda do estádio. Foi um tipo de desafio, né, cara? É. Porra, cara, eu acho que você tem que ser aqui estranho no ninho, é o mínimo que eu posso fazer. Mais que merecido. Pô, cara, eu sou feliz só de estar vivo e de estar... A gente, de vez em quando, eu falo com você no Twitter, você é muito humilde, cara. Eu acho que o sucesso que você tem, você merece, porque você sempre me responde. No Facebook, às vezes, também eu faço algum comentário, não sei se é porque você lembra, se é coincidência, você sempre dá uma resposta. Pô, eu fico muito feliz com o sucesso de vocês, principalmente pela sua pessoa, porque já teve algumas oportunidades. Antigamente, eu conseguia ligar bastante pro estádio, e eu ia muito pras torcidas, na época era Sony Ericsson. Nossa, eu tinha um jogo de camisa, dessas camisas, eu tinha um monte. Pô, que legal, velho. Aí você abandonou o programa, né, filhão? Não abandonei não, mano, eu fiquei um tempo aí onde que você tá hoje. No Rio? Hã? Eu fui pro Rio um tempo. Aí depois eu voltei pra São Paulo de novo. Mas eu que você veio fazer aqui no Rio? Cuidar de boca, mano? Oi? O que você veio fazer no Rio aqui, mano? Mano, diminui, mano, que você já tá feio, mano. Para! Ô, mano, você já tá, nada, com, tá com nota vermelha no boletim. Tô nada. Emerson é sangue bom. Ô, mano, é sangue bom demais, o mano é parceiro. Mas sangue bom, você tá falando em sentido bem metafórico, né? Não, ô, Sobra, o mano é um cara que, tipo... O Marcão, não sei se ele vai lembrar de mim, porque eu fui, acho que só umas duas torcidas junto com ele. Mas o Mano, antigamente, quando eu ia pra rádio aí, que eu ia bastante, o Mano, a gente já chegou a ficar bastante tempo trocando ideia. Falando sobre futebol, torcida. Porque o Mano, antigamente, era um cara fanático pela Gaviões da Fiel. Agora, graças a Deus, tanto eu como ele, largamos esse vício dessa besteira que é a torcida organizada. Ah, mas o Emerson, o negócio é o seguinte, cara. A torcida organizada, claro, tem o lado ruim aí, que é a violência aí de alguns integrantes, cara. Mas a sua essência em si... Que é a festa no estádio, eu acho que é legal pra caramba, cara. Eu acho que, infelizmente, o futebol... Acabou, tá, né, mano? Então, é esse que é o grande problema, Motinha. Porque hoje você pune, talvez, a faixa, você pune a bandeira, você pune o instrumento musical, mas o torcedor vagabundo, o vândalo, que vai pra brigar e matar, muitas vezes, um rival, ele, infelizmente, continua lá. Só que ele tá com a camisa do clube. Então, uma coisa levou a outra, né? Mas o que que acontece? Essa, você, mano. É triste, cara. Essas leis anti-violência no futebol, sabe o que que não funciona? Porque esses caras que criam essas leis, eles estão sentados atrás de uma mesa de terno e gravata. Os caras não frequentam estádio, cara. Então nunca vai funcionar na prática. Você tem que concordar comigo num ponto. Eu acho que você falou de torcedores vagabundos e tal, mas beleza. Só que esses torcedores vagabundos são os que comandam as torcidas hoje. Por isso que as torcidas estão do jeito que tá. Deixaram os caras chegar lá, né, no poder. Então, o Emerson. Eu já fiz parte de uma torcida organizada de São Paulo desde 1990. E desde essa época... Já estava enraizado isso. Mas, gente, basta colocar a lei que já existe em prática. Se você bater em alguém na rua, se eu sair daqui do prédio, da rádio, e cismar com alguém no metrô e dar um pau no cara, eu vou preso. Não vou preso? Mas eu vou ter que responder um processo. Mas você viu ontem. Se eu chegar e entrar na loja, se eu entrar no metrô e começar a quebrar o metrô todo, os caras vão me prender, não vão? Mas você viu o Fluminense e Flamengo? Não. Basta pôr a lei em prática. Não tinha ninguém com camisa do time. Mas um puta não quebra pau lá do lado de fora? Quer dizer, a troco do quê? Então. Pra quê? Então. Né? Mas a questão se você quebrar o metrô todo, você sai daqui da rádio, pega o metrô, você chega lá, começa a quebrar, quebra a lixeira, quebra a cabine, quebra a catraca, você vai ser preso, você vai pagar por isso, não vai? Mas isso aí não é torcedor de futebol, é a cultura do povo que é essa desgraça aí, enfim, mas... Ô Emerson, tem uma curiosidade aqui, cara, sua última participação aqui, ó, foi dia 2/4/2004, mano. Nossa, o Bach é um monstro aqui de organização da produção. É um aqui. Pô, o Bach parou de vender Cândida, pelo menos? Hã? O Bach parou de vender Cândida? Parou de vender Cândida. Esse tempo já era. Agora ele vende... tá rico agora. Ele tá vendendo o corpo. Ele vendeu o corpo agora pra, né, pra ele fazer aquela... Agora ele só vende Nossa Senhora. Ele só tem o caminhãozinho agora. Ele vende Nossa Senhora agora. Ele tá muito rico, ele vai pra Barcelona. Emerson. Mas nosso tricolor, hein? Meu Deus do céu, hein? 2004. Você vê que em 2004 a situação era bem melhor, né? Na nossa época. Foi que em 2004, foi a última vez que eu liguei, a gente era feliz e não sabia, né? A torcida se vestindo de amarelo, xingando o Rogério Luiz Fabiano, era feliz e não sabia. Não é não? Diria, né, velho? Então, eu acho que o problema, você matou a charada. O nosso problema, eu acho que não vai se resolver tão cedo, porque o nosso problema é administrativo. É, rapaz, temos que... Então, a gente tem um final de mandato do Leco aí, que infelizmente eu acho que no mínimo acho que já é uns 3 anos, né? Final? Tá no começo. Não, falta dois anos. Até 2020. Não, é porque ele pegou esse restinho do Aidar, né? Nossa. Não, é 17, agora... 18 e 19, não é? E vai pegar o mandato dele agora, né? O mandato dele começou agora. A tristeza é tanto da gente falar do Leco, que a gente até se confunde se ele já pegou o final do Aidar, se já começou o mandato dele. Olha, hoje eu vi uma definição perfeita, cara. O Leco é ridículo. Não. O Leco é ridículo. Você tá sendo bonzinho. O que eu queria falar do Leco, eu não posso falar. Não pode. Evita. Emerson, um abraço pra você. Depois você manda um e-mail aí pro bar, @97fm.com.vendecorpinho.br. O Emerson esteve aqui no estúdio um mês atrás, eu acho. Você teve aqui um... Eu já teve mais de um mês, eu acho. Mas você teve aqui um tempinho atrás. A última vez que ele esteve aí, eu tava presente também. Foi engraçado que, tipo, foi quando eu comecei a poder sair sozinho, aí eu falei assim, não, eu vou mandar um e-mail pro bar, vou ver se eu consigo ir lá no estádio ver. Foi a primeira vez que eu consegui sair sozinho de carro. Nossa, tua mulher deve te odiar, velho. Qual que é a sua... Você é especializado em alguma função, Emerson? Eu trabalho com manutenção, sou eletricista. Manutenção, você é eletricista. Isso. Manda um e-mail no ar aí, ó. Faz um jabá. Qual que é o seu e-mail aí pra quem tá precisando contratar técnico em manutenção, eletricidade, né? EmersonBlack78@hotmail.com. EmersonBlack78. Isso, @hotmail. @hotmail.com. Beleza, quem sabe aí não aparece aí alguém que tá precisando. Com certeza. Né? Corrente do serviço bem. De manutenção, tá bom? Eu tô precisando de serviço. Aí, se Deus quiser, vou ser chamado. O RG tá precisando, já faz. Eu também tô precisando, viu? Tá precisando de um servicinho aí. As campainhas de casa pararam de funcionar, não sei o que aconteceu. O mano tá precisando do fio terra também. Ó, meu irmão tá precisando aterrar alguma coisa nele. Ô, Emerson, então você é igual o Mota, né? Você mexe com força, né? Mexe com força. Entendi. Então, tem uma ferramenta aqui que ela tem uma força tremenda, se você quiser sentar. Chupa, trouxa! Chupa, chefe! Tá vendo? Vai, Emerson! Um abraço pra você, cara! Um abraço, Toma! Fica com Deus, vocês tudo aí! Valeu, Emerson! E tem um ouvinte nosso... Emerson! Ô Emerson, só pra finalizar, cara, se precisar subir no poste e mexer com força, você também faz. Cara, vou ser bem sincero com você. Deixa quieto, senão a rádio vai sair do ar. Não, mano! Para, mano, que valeu, você já pisou na bola. Falou, não, Emerson, desculpa o mano aí. Desculpa, abraço, mano. Cara. Valeu, cara, abraço. O Alan Bastos manda mensagem dizendo que, olha, Dona Vilma era o nome da sequestradora do Pedrinho. Dona Vilma. É isso aí. Vamos lá, segundo ouvinte, no momento Sem Parar. Sem Parar é ainda mais fácil. Compre o seu Sem Parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. 5:30, eu ligo o rádio e começo a escutar o Dodô, o Mano e o Benjamin, não parando de falar. Todo dia é assim, o Mota não fala nada, mas quando abre a boca pra falar sua besteirada, será que o Motinha vai comer capim? Vou dividir com uma véia. Alô, quem fala? Alô, fala Sombra, quem fala aqui é o Patrick, tudo bem? Patrick, tudo bem? Patrick, seu nome completo? Moreira de Lima, Patrick Moreira de Lima. Patrick Moreira de Lima. Qual a sua idade? 3.8. E o bairro? Peraí, que eu dou tempo. É Tabuão. Tabuão, beleza. Então, Patrick Moreira de Lima. Do Tabuão. RG, sexta-feira, lá no Tabuão, o que, que Tabuão você sugere pro Patrick Moreira de Lima? Ah, lá a galera tá cantando aquela musiquinha lá. Moreira, onde no Moreira ninguém. Onde no Moreira ninguém. Lembra daquela musiquinha? Nossa, hoje você não vai passar de ano, velho. Hoje não passa, velho. É, Gil, acho que hoje você não vai passar de ano, não. Dá uma moral pro velho, merecia um pouquinho mais. Vai. Hoje ele não vai passar de ano, não, velho. Não tirou média. Foi pra ficar patrificado. Ele vai ter que ficar sábado aqui de castigo. Foi pior que a sacaneada que o mano deu no outro. Nossa, não, foi agora, o mano, foi cretino, velho. Eu acho que o mano foi uma das vezes mais infelizes do rádio FM. Ele devia ir do Rio pra Aparecida de joelhos agora. Sacaneada mais cruel que teve no rádio. Não, mas o RG, eu falei isso antes do acidente que ele teve. Não, mano. Sem desculpa, mano. Você quebrou aqui, deu uma quebrada. Ficou vermelho, mano. Você não tem noção de quando você ficou vermelho. Ó, você vai ter que ir 10 vezes aparecer de joelhos, velho. E olha lá, hein? Não adianta, tá vendo? Fazer o papel de bonzinho, vai aparecer e agradecer. Vai e volta. É, e depois faz um negócio desse no ar. Que coisa feia, mano. É o povo brasileiro. Outra coisa que não pegou legal pra você, cara. O pessoal descobriu que você tem uma arquiteta, cara. Mas o que tava falando? Olha lá, Taizinha, olha lá. O pessoal tá te filmando lá. Olha lá. A Taizinha tá pelada, ó. Ela fugiu. Taizinha tá pelada, como assim? Não, ela tá de body. A body. Ai, body. Como é que eu não... Ó, o pessoal também criticando, aí falando que eu virei Nutella porque agora tem arquiteta. Como é que eu vou reformar um apartamento, sendo que eu tô aqui no Rio, se eu não tiver uma pessoa... Pedreiro. Sabe o Jorjão, pedreiro? Olha o Jorjão. O mano é blogueiro, gente. Marreta na parede onde não pode estar bacana. É isso aí, próximo, raiz, quer apostar o próximo passo do mano? Youtuber. Não. Vai ser youtuber. Viu, Motinha? É arquiteto e decorador. Eu queria agradecer os presentinhos que recebi. Ele fazendo não, decoradora não, porque a Thaisa tem bom gosto e ela pode ajudar. Mas a minha arquiteta também faz uma parceria ali. Não, você tem bom gosto. Você quebrou tudo, esse negócio de minha arquiteta. Minha arquiteta. Não, mano, máximo você contrata um empreiteiro. É isso aí. Não, mas eu tenho também. Ah, também! Nossa! É o staff do apartamento do mano. Vamos fazer um evento de open house aí dessa mansão. Olá, Patrick, que time que você torce? Eu torço pro Santos Futebol Clube. Tio Cátio. Então não é o Patrick, é o Lula Molusco. Tio Cátio, Xi. Ei, Patrick. Ô, Patrick. Manda, velho. Pô, ficamos devendo ontem, hein, velho. Pelo amor de Deus, olha. O Corinthians tá devendo jogar. Ultimamente tá dando raiva, viu, velho? Aquele Lucas Lima lá que só sabe reclamar e chorar. Tinha que dar uma chupeta pra ele. Ele parar de reclamar, porque ou vai embora logo pra porcada, ou vai pra China, vai pro raio que o parta. Mas vai embora, porque tá dando raiva, viu? Ah, dezembro acaba, né? Só mais. Inhaca, um tempinho né, aí já era. Já... Mas tá nessa nhaca toda, o ele Lucas Lima? Tá, executa. Tá. O cara bota a nhaca, viu, Sombra? Tá demais, viu? Acabou. É mesmo? Ele só joga se não tiver ninguém marcando. Marcou ele já para. Se colocar um cone pra marcar ele não joga. Ele vai reclamar que o cone tá no lugar que ele passou em cima do cone, vai cair e vai começar a reclamar. Não é falta, Gisão, não é falta. Mas vocês estão sendo injustos, hein? Mas vai ter Santos São Paulo, ele vai pegar o cone de novo. Vai. Ô, mano, então, são poucos jogos. Ele joga bem um e fica 10 fora. Eu tenho o seguinte com relação ao Lucas Lima. Eu não posso esquecer quando ele não quis trocar uma montanha de dinheiro da China. Pra, isso aí. Pra ficar. Não cuspa no prato, desculpa, onde comeu, é, RG. Eu reconheço isso. Isso, mas também não foi muito que reconhecer isso, né, RG? Agora, o que eu penso que deu uma estragada foi seleção brasileira na vida do Lucas Lima. Como tem, às vezes, né, esse efeito na vida de muitos jogadores. Se deslumbrou, RG, me desculpa discordar de você, mas eu não acho que foi a seleção, não. O que estragou o Lucas Lima é ele achar que ele joga mais bola do que ele joga. Então, mas a seleção, entendeu? A seleção dá esse patamar pro jogador. Entendeu? Na verdade é isso, é mal assessorado também. Diga, mano, aquele papinho do plantão aí. Aquele papinho de Barcelona, que o Neymar tava querendo levar ele. Exatamente. Ele achou que ele era a última bolacha do pacote, falou, eu tô com moral, tudo. E aí? Ele acha um absurdo ele não tá jogando na Europa. Ele tá achando um absurdo. E que aconteceu, mano? Palmeiras acertou o novo técnico já, hein? Quem? É, o Shen Mundial veio da China. tá acertando aí, ó. Tá faltando pouca coisa aí. Boa, mano. Aí, possivelmente a gente vai estar aqui passando informação aqui, ó. Parou. Tô ficando aqui com o Guilherme Ribeiro aqui, porque parece que o negócio tá virando mesmo. Boa. É o Shen Mundial. Shen Mundial. Você foi bem, mano. Ô, Patrick, eu acho que o Lucas Ribeiro. Lima é um ótimo jogador. Só que o que falta é ele dar continuidade. Às vezes ele faz grandes jogos, às vezes ele some. É muito irregular. É muito isso mesmo, Sombra. Eu tenho dúvida. Você ainda... nós vimos grandes camisa 10, eu tenho 38 anos, e na época que jogou até Santos e São Paulo, Pita, Ayrton Lira, esses caras. E a gente vê um Lucas Lima hoje jogando, até mesmo no São Paulo, Raí, enfim, quando tinha a época dos menudos. A gente vê o Lucas Lima jogando hoje, a gente compara com os jogadores de antigamente. Pô, quando Palmeiras tinha Djalminha, Alex. Você vê o Lucas Lima jogando hoje achando que é tudo isso, você fica com raiva, velho. É o problema. Ele acha que ele é muito mais. Mas ele tá de má vontade com o Santos. Não, mas ele, mas se ele mudar de áreas, acho que ele vai voltar a jogar. Mas ele joga a bola. Acredite nisso, ele joga a bola. Também acho. Não, não é fazer comparação o 10 hoje, Lucas Lima, com o 10 de antigamente, não é isso? Mas hoje, aqui no futebol brasileiro, no futebol paulista, ele é diferenciado. Quando ele quer jogar, ele é o cara, velho. Vamos lembrar. Mas pra você ver, RG, como o futebol tá carente. O futebol tá carente de um camisa 10. Eu concordo. Responsabilidade. Eu concordo. Hoje, o camisa 10, melhor camisa 10 do Brasil hoje é o Lucas Lima. Não tô falando que ele é um mau jogador. Sim, eu acho que quando ele quer jogar bola, ele joga. Mas o problema é ele querer. Exato. O problema é ele falar, eu concordo. Cadê essa constante que ele não tem? Vou jogar direto. Vou dar o meu melhor. Porque se ele tivesse um pouquinho de vontade, eu não teria dúvida que ele estaria na seleção. Por isso que eu tô dizendo, o Santos hoje, ele não pode se dar o luxo de perder dois jogadores, o Vanderlei e o Bruno Henrique. Entendeu? Esses caras sim, esses dois sim, bota a bola embaixo do braço e acaba com o jogo. Infelizmente, o futebol hoje brasileiro, ele tá escasso em termos de qualidade. Jogador como o Lucas Lima, que a meu ver, ele é bom jogador, eu acho até que ele, se tivesse uma constância maior, poderia fazer até parte do grupo da seleção brasileira. Sim. Poderia. Agora, você lembrou de uma época que também tinham seus jogadores bons e que também não tinham constância. O problema é que na época havia um grande número de bons jogadores. Tinha uma grande variedade. Então hoje o Lucas Lima, ele senta em cima da condição, mesmo em cima assim, eu jogo quando eu quero. Isso é o único. Mas o clube fala, não, mas eu quero ter esse cara que joga quando quer. Porque fora esse cara que joga quando quer, você olha pro lado e não tem mais nada. Basta ver a proposta que foi feita pra ele. O São Paulo é refém num peruano aí, o Cueva, sem xenofobia nenhuma, não é porque é peruano, que o Guerreiro também é bom jogador, e não é porque é peruano, não é isso. Mas é refém do Cueva, que também faz o gênero joga quando quer. Não. Se fosse numa década de 80, 70, 80. Caras, não tem sombra, né? Fala assim, você quer jogar quando você quer? Beleza, bicho. Eu vou aqui no São Bento de Sorocaba, que tem um meia aí, promissor, e que vai jogar melhor que você. Hoje os caras não tem sombra. É o que eu tô falando. O nosso futebol hoje tá muito carente de craque. Eu não coloco o Lucas Lima num patamar de craque. Não coloco. Eu coloco num patamar de bom jogador. Fora o Neymar, bom jogador. Bom jogador. Fora o Neymar, quem é craque? Hoje não. Por exemplo, eu acho que o Gabriel Jesus, Ele é promissor e candidato a ótimo bom, jogador. Bom jogador. Pra mim também é um bom jogador. Bom jogador. Mas craque pra mim não vai ser nunca. Cara, não. Acho que craque mesmo esquece, só. Esquece. Por exemplo, olha, o Mário Sérgio, falecido Mário Sérgio. Jogava muito. Esse aí, ele na seleção brasileira, ele nunca deu certo. Verdade. E era craque, craque, craque. Esse era craque. Pita. Nunca deu certo a seleção brasileira. Ah, Demir da Guia. Craque. Você pode voltar. Demir da Guia. Outros. Craque. Craque. E olha, número... Marcelinho, Neto, craques. Ei, dá uma segurada aí. Não, Neto? Não, como não? Neto? Pelo amor de Deus. Não, Neto não, hein? Você tá bem brincadeira. Se você vai falar que o Marcelinho é o Neto, Neto não. Neto, bom jogador, velho. O Neto foi apenas um... Excelente cobrador de falta. Neto foi um muito bom jogador, excelente cobrador de falta. Não entra nessa da mídia, não. Craque só porque ele se intitula. Ó, um dos melhores camisas 10 que eu vi... jogar, não jogou no meu time, jogou no Palmeiras, foi o Djalminha, pra mim o cara era sensacional. Isso é craque, muita bola. Esse era craque. Muita bola. Djalminha que estive com ele recentemente, e vai vir aqui fazer o estádio dia desses aí. Bom, ele vai vir fazer o estádio aí, o Djalminha, que ele mora no Rio de Janeiro, então às vezes é um pouco complexo pra quem mora no Rio de Janeiro. Faz o link lá com o mano, faz de lá. Ah, é? Chama ele no apartamento aí, mano. Djalminha, só que era legal ele estar aí no estúdio pra ele poder dar uma cabeçada no Mota. Imagina. Ô, Patrick, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Boa, só um prazer, só fazer uma observação aqui. Ô, mano, tá me escutando aí? Sim. Ô, mano, você pisou na bola comigo, hein, cara. Eu sou corretor de imóveis, eu tenho... Estava falando com a senhora, sua esposa Thaís, pra você comprar um apartamento, você comprou, acabou comprando com outro cara, meu parceiro. Aí, é lógico, você cobrou mó caro. Mentira, eu cobrei até mais barato, você fechou com outro cara depois que eu fiquei sabendo. Peraí, comprou aqui é minha casa, minha vida, filhão. Comprou apartamento? Arquiteta, empreiteiro, é uma manutelagem total. Peraí, você faz o que? Você mora na toca do Gugu, filhão? Como assim? Tem que comprar as coisas. Quem te viu, quem te viu. A Thaís falava assim pra mim, ai, é que meu namorado, ele gosta muito de detalhes, assim, então eu tenho que ver um apartamento que agrade ele. Eu falava, ih, será que o mano é? Mas não é, virou no céu, não virou. Olha, ela tá negando com a cabeça, ela não te conhece. Fala qual que é o seu nome completo aí, qual que é o crédito que você tem? Ó, depois você pergunta pra ela se é mentira e depois você fala pros amigões aí da mesa se ela conhece o corretor Carreira. Conhece. O corretor Carreira, deixa eu falar aqui, ó. Olha, ela falou que conhece. Ela falou que tá 20%, ela falou que tá 20% acima do valor oferecido no mercado. 20%, é. Se você tivesse economizado esse monte de gente pra te assessorar. E ela disse que o mano é que é muito detalhista, é isso? É. Ela falou pra mim, ela falava assim, tá difícil de eu encontrar um apartamento porque eu não consigo agradar o senhor Maurício em nada. Ele gosta de que tenha muito detalhe, um quarto grande pra ele ficar todo espaçoso. Eu falei, não, nós vamos encontrar, fica tranquilo. O apartamento tá no contrapiso. E ela acabou encontrando aí, mas não comprou comigo. Mas não tem problema, mano. Virou Nutella, assume logo. Não, pelo contrário. Ô, Carreira, você tem que, ó, por exemplo, numa época aí de vacas magras, você tem que tirar o pé, irmão. Você tem que chegar a fazer um negocinho bom. Por exemplo, um apartamento aí vai que custe 150 mil reais. Se você coloca 20% acima, velho, pesa, mano, no orçamento. Na cara de vacina. 150 mil reais é parcela. Mas, ô, né? Patrick, ele comprou um de 200, é lá em Itaquera, inclusive, que ele adora. É, subir na parte de baixo ali em Itaquera, sabe? É, subir na parte de baixo. Entra à direita e chama Itaquera, né? É, entra ali na direita. Começa aquele sombra que começa com L, o primeiro nome do apartamento, do condomínio. Ah, eu não sei, eu não sei. Se eu tropeçar na porta da pousada do cowboy, eu caio na porta do prédio do mano. Ô, Patrick, mas não vamos devassar mais, obrigado, viu, Patrick, a vida valeu dele. Valeu aí. Não, não, mas obrigado aí pela junto, atenção, mano, viu, Patrick. Faz parte. É assim, obrigado, mesmo, irmão. Brincadeira. Numa próxima oportunidade, voltaremos a... Com certeza, próximo apartamento. Não, porque minha namorada falou mesmo aí que, inclusive, você foi super atencioso aí, tentou ao máximo aí fazer com que a gente pudesse fazer negócio. Mas, infelizmente, na oportunidade lá, a construtora não estava muito afim. É, chorou, não, né? Mas é verdade mesmo, Sombra. A construtora estava batendo pé lá no preço, que até eu aconselhei a Thaís a não comprar, porque não estava viável mesmo. Mas não, depois ela me falou que ela fez um bom negócio. Metade do valor em abraço. É legal mesmo, mano. Que você comprou o belo do apartamento aí, que você seja bem feliz, mano. Valeu, cara. Obrigado, abraço. Viu, Carreira? Um abraço, irmão. Valeu, cara. Fiquem com Deus aí, um abraço. Valeu. E vamos, Santos. Valeu, pai. Bora. É nóis. Ô, mano, nem você acredita que o Corinthians vai ser campeão, hein? Não, você é louco, filho. Vamos buscar. Vamos buscar o Galinha. Vamos buscar. Já comprei até aquele champanhe caro aqui que os caras comemoram na Fórmula 1. Quer apostar, mano? Quer apostar? Peraí, ó. Peraí. Arquiteta, champagne, apartamento Pais de Barros. E champanhe. Decoradora. E champanhe de quem ganha na Fórmula 1. É, pô, tá, mano, muito no não quebra não, não, meu parceiro. Não faz isso não. É. Tchau, valeu, Patrick. Só pra tirar onda, mano. Fiquem com Deus, valeu, rapaziada. Um abraço. Valeu, tchau. Eu falei em apartamento, o pessoal acompanha aí o empreendimento aí da Trisul, Side Atlântica, hein? Sob medida pra sua família. É, vai lá no sideatlântica.com.br, pedir licença aí ao Momento Sem Parar, né? Já que tá falando de apartamento, eu não posso perder a deixa. A deixa. Não? Boa. Continuando o Momento Sem Parar, sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando, sem parar sua vida no seu tempo. Toca, Asdrubal! Sombra soberana. Não sei se te falaram, mas você pode escrever. O seu time é uma piada, vai jogar a Série B. Nem o prato, garfo, a faca, nem o profeta e o ancião. Vai perder os patrocínios pros gambá e pro Verdão. Sombra. Ai, ai. Alô, quem fala? Alô. Alô. Opa, alô. Zoeira. Alô. Quem tá falando? Josi. Josi? Josi do quê? Josi? É Josi ou é Josilane, Josilene? É Josi Ellen Londres da Silva. Josi Londres. É Josi Londres? É Josi Ellen Londres. A Josi Ellen Londres? Porra, bah. Mas ninguém. Aí você derruba nós. É Josi Ellen Londres? É. Não precisa nem falar onde mora. Tá certo, esse Londres ficou estranho, hein? É. Mas quantos anos você tem? 29. Olha esse sombra. 29. Você tá animado? Esse sombra. Você que vem com o champanhe da Fórmula 1, arquiteta, empreiteiro. Decorador. Decorador, apartamento de 10 milhões e sou eu que... Aonde? Aonde? Ô, Josi. Apartamento, velho, tá declarado no imposto lá 180 mil, cara. Você tá sonegando. Tá sonegando, velho. Olha, e sonegador. Ô, Cabralzinho. Olha. Cabral. Olha, ô, Cabral. Minha vida é um livro aberto, mano. Cuidado, hein, ô, Cabral. Cuidado, hein, meu. Deus queira que um dia eu possa pagar, cara. Olha o que aconteceu com o teu time, hein. Cuidado, hein. Cuidado. E, ô, Josi Londres, onde você mora? Mogi das Cruzes, claro. É verdade. Ah, é um radar por habitante, hein, Mojica? Desculpa, é feio perguntar pra mulher, né? É. Quantos anos tem, mas a gente tá aqui. Muito obrigado. Tá no formulário. 29 anos. RG Josi Londres, de Mogi das Cruzes, aos 29 anos, ligando às 7h59 no Estádio 97. É, certamente ela canta muito aquela música do Caetano Veloso. Qual? Londres, Londres, Londres. Nossa. Eu não consegui cantar qualquer música. Ô, Sombra, vai cantar mal lá, Londres. Pinga de fazer quem tá. Não, o Sombra, o. Lembra do London, de... London? O puxador. Ô, Sombra, pra você. Você que é um cara que trata a mulher como um objeto, por exemplo. Qual que é o best before pra mulherada aí, mano? A Ju tá com 29, mano. O best before. É aquele negócio do prazo de validade. Validade. Qual que é o prazo, assim, que você acha, assim, que tá no deadline? Assim, que você fala, pô, se tiver solteira, é melhor já se coçar. Há 29 anos, o alarme já tocou na mulher, né? Se não casou, não teve filho ainda, é porque o alarme já tá tocando. Mas a Josi é casada. A Josi é casada? Não. Ah, peraí. Tá tocando um alarmezinho aí, hein? Tô esperando. Fim aí, tá, porque tá. Tem pessoas que querem viver sozinhas. Ah, a Josi tá na pista. E muitas vezes jeito. É até bom, cara. Até bom você viver sozinho e não depender de ninguém. Ô, Josi, tá na pista. Você tá à procura aí de alguém ou você tá sossegado? Tá feliz assim? Ah, eu tô de boa. Tá de boa. Tá nada, velho. A Josi tá só no Tinder catando os caras. A Josi trata homem como objeto. Tá igual o Marcão, tá igual o Marcão. Só pra direita no Tinder. Ô, Josi, se eu tivesse a oportunidade de sair com o Marcão, irmão do Mano? Hã? É? Se você tivesse a oportunidade de um jantar... Vai, você e o Marcão no McDonald's? Dá uma asinha. É mais a cara dele, né, o McDonald's. Quando jantar, eu acho que era meio ogro. É nada, Josi. É, imagina, é top, é filha. Sou, a gente tá elogiando, né? Sou um cara carinhoso, Josi. É. É que eu não quero ter nada sério por enquanto com relação a DST, assim, esse tipo de coisa, entendeu? Nossa senhora. É um animal. Ô, Josi, que time você torce, Josi? Eu torço pro Corinthians. Ah, por isso tá animado. Ah, tem que ser, Josi. Tá animado, hein? Animado, hein, Josi? Boa, Josi. Ô, Josi. Você é corajoso, viu? É, inclusive o Coringão esse final de semana vai pegar o Bahia. O Corinthians ele tá aí 10 pontos à frente do segundo colocado. E aí, Josi, o que, que você acha que vai acontecer com o time do Corinthians nesse campeonato brasileiro? Seremos campeões ou você ainda tá com o pé atrás? Não, já somos campeões. Ah, grava isso aí, Bá, pra mim. Somos campeões. Já somos e já faz tempo. Já me chamaram de fanfarrona, já falaram que era cavalo paraguaio, já falaram que... Era não, é. Ah, espera que vai cair, espera que vai cair. É o maior cavalo paraguaio da história. Disseram que nós somos galinhas. Respeita José, o Bambi. Não fala assim, mano. Você já deu uma mancada hoje. É. Ô, Josi. Com relação aí a esse comportamento antes da mesa, tanto do RG, do Sombra, do Benedete, do meu eu irmão, tô prestando atenção na conversa. Eu acabei de seguir a Josi aqui no Instagram. Como tá aí? Qual é o Instagram da Josi? Fala aí. Não é ela, então. Não, no Tinder tem. Tem uma Josi Londres, só pode ser ela. Não, você não tem Instagram, Josi? Não tem. Conta no Tinder, tem? Não. Olha, isso é um absurdo. A e menina WhatsApp, tá falando do time dela. Os caras cortam pra falar. E vocês falando do Tinder da Josi Londres. É muito mais interessante que esse time aí, né? Pelo amor de Deus. Fala de porcaria, nós falamos de... Nada é mais importante que o Corinthians. Ô, Josi, infelizmente você também não era viva naquela oportunidade. É, hoje faz 40 anos aí que o Corinthians quebrou aquela barreira, quebrou aquele jejum de títulos aí, que foi com o Paulista de 77 em cima da Ponte Preta. E aí, mas emociona ver aquele gol do Basílio, não emociona não? Ah, emoção, né? Ela não viu ainda. É uma das partes principais da nossa história, né? Será que a Josi nunca nem viu o gol? Ela não viu, ela não, claro não viu. Eu tô imaginando essa empolgação, ela é comemorando o gol do Basílio assim. Gol. Aí, ela tá falando que não viu. Não viu. Não viu. Mas não tá perdendo nada também, viu, Josi? Porque eu não era nascida, mãe. Não, mas ela não viu. Olha, gente, mas ela viu. Não, não, acho que ela não lembra nem contra quem foi. Ela não viu hipótese alguma. Tem um estudo no Google que esse gol do Basílio, em termos de exposição de imagem e replays, foi a cena futebolística que mais foi repetida. Vamos embora, vai, mano, é feriadão. Mas é verdade, RG, esse gol do Basílio aí foi reprisado inúmeras vezes aí, não só pelo YouTube, mas como em outros canais também, de televisão e etc e tal. Me digam uma cena mais emblemática do que esse gol do Basílio que vocês tenham na memória. O homem na lua, o homem na lua. Não, tô falando em termos futebolísticos. Tolima Day. Milésimo gol do Pelé, que mais você quer? Corinthians e Grêmio, rebaixamento do Corinthians. Rebaixamento do Corinthians. Com todo respeito, o RG, com todo respeito, o milésimo gol do Pelé, não sai na foto em termos de repetições aí em canais esportivos. O milésimo gol do Pelé comparado com esse gol do Basílio de 77. Gente, isso aí é O gol do Raí de falta com o Barcelona já é o triplo disso aí. De calcanhar do Miller contra o Milan. Taizinha tá te chamando aí. Tá te chamando, Vai lá que a Taizinha tá te chamando. Vai jantar daqui a pouco. Peraí, gente. Vai vendo. Arquiteto, empreiteiro, apartamento de 2 milhões, champanhe de quem ganha na Fórmula 1 e vou jantar. Tá fora. É muito nutelagem. Tá pastel, velho. Tá demais. Eu vi onde vocês jantaram ontem à noite, viu? Não vou falar aqui. Eu vi na barra, você vai comer pastel. Vai comer. Pastel de R$29,90. R$34,50. Aonde? Ô, Josi, filhão, aqui é Vila Maria. Oi. Um beijo pra você. Obrigado pela audiência. Fique sempre aí na audiência da Energia 97, tá bom? Tem sombra. Tem torcida, sim. Você foi na torcida do estádio 97. Boa, Josi. Então você ganhou a vaga, você tem que estar, olha, presta atenção. A partir das, deixa eu ver que horas, 5h30 da tarde, tem que estar às 5h30 da tarde, tá bom? Na quarta-feira que vem, na rua Tutóia 77, esquina com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, tá bom? Tá bom. Pode sair de Mogi aí meio-dia pra você chegar aqui 5 horas, tá? Imagina, rapidinho. Onde você trabalha aqui em São Paulo? Eu trabalho em Bom Retiro. Lugar top. Podia vender umas roupas. Adoro Bom Retiro. É do meu Cueva. Ô, Josi. Mogi já, já vai com roupa de festa, viu, Josi? Porque é o jogo da entrega da taça. Ah, isso, passa na Zé Paulino. Não vai de chinela, não, hein? Não vai de chinela que é e Mogi, que tem uma galera que ouve muito estado. Tem uma colônia japonesa gigantesca. Gigantesca. Cinturão verde. E tudo que é avenida lá tem nome de japonês. Tudo que é avenida tem nome japonês. Vamos mais difícil falar que a outra. Abraço pra galera que escuta o estádio lá do Hospital das Clínicas de Mogi das Cruzes. Abraço. Boa. Um beijo pra você, Boa, Josi. RG. Beijo. Valeu, até mais, tchau, tchau. Valeu. Esse foi o Momento Sem Parar, o Sem Parar que tem sempre coisas diferentes e inovadoras pra você. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. Ó, são mais de mil pontos de venda. Quando você encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos pra você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto. É só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar sua vida no seu tempo. Estádio 97 também no oferecimento do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. Também oferecimento de McDonald's. Eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFrita Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue, com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Mas agora vamos falar de uma coisa que a gente gosta tanto quanto ver a bola na rede. Quando você pensa em um aperitivo para acompanhar o jogo, o que vem na sua mente, mano? Ah, Sombra, tá na cara que é amendoim, né, cara? Claro, mas não é qualquer amendoim não, rapaziada. Tem que ser o Mendorato, o seu parceiro de futebol, né? É verdade, o Mendorato é um amendoim da Santa Helena, a maior especialista em amendoim do Brasil. A Santa Helena, ela cuida desde o plantio até o produto final. E Mendorato, ele é douradinho, ele tem uma casquinha crocante, deliciosa. E não importa se você está curtindo o futebol sozinho, está com a turma, com a família, Mendorato tem vários tamanhos de embalagem, que vão de acordo com o tamanho da sua galera, né? Boa, Sombra, mandou muito bem. Então, rapaziada, vocês já sabem, né? Se tem jogo, tem Mendorato. Um golaço de sabor. Boa! Um produto da Santa Helena, o melhor do amendoim. Bom demais, bom demais. Eita! É bom, bom, estamos chegando ao final de Estádio 97. Quem ganhou aí o par de ingressos para ver o filme do Pelé? Peraí. Quem ganhou? Quem ganhou? O Patrick Santista. Moreira de Lima. O Patrick Moreira de Lima, que foi vítima do golpe do Mano, exatamente, daquela coisa, quero comprar um apartamento. Oh, ficou enchendo o saco do corretor. Fez ele pagar um de café. A arquiteta do Mano não deixou fechar o corretor. Pobre, cara. E quem ganhou o boné Estádio 97? Sou rico de saúde. Boné Estádio 97 Vista Aérea. Ele, Patrick Moreira de Lima. O cara rapelou, meu. Ó. Porra! E quem ganhou a camiseta assim? Estádio 97 Tente Beat? Ah, vai ficar todo pimpão. O Emerson Luiz Inocente. Aê, Emerson. Boa. É Inocêncio. É. Inocente. É inocente? Ainda bem, né? Olha, até que a Lava Jato conclua. Não sei se ainda existe, mas pelo menos é o nome, né? Vamos ver o que a justiça vai dizer. Não sei se é inocente, mas vamos lá. Muito bem, todos eles têm 3 dias úteis para retirar os seus prêmios. Aqui na Energia, entre 9 da manhã e 5 da tarde. O estádio volta na segunda-feira, 5h30, no oferecimento do McDonald's. Eles chegaram no McDonald's, Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue, com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Extra! Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode. Beba com moderação e amendoim Santa Helena. Um golaço de sabor, Mendorato, seu parceiro do futebol. Um abraço pra todo mundo, boa noite, bom fim de semana. Valeu. Fiquem na Energia. Olha, é legal demais, amanhã de manhã tem Energia na Veia. Às 10 da manhã tem Morde a Sopra. Aí você tem aí, Festa da Veia, 27 de outubro, hein? Halloween do Energia na Veia, 27 de outubro. Vai lá no site festaenergianaveia.com.br, tá bom? Boa. Consulte lá. Valeu, gente. Um abraço, bom fim de semana, mano. Valeu, valeu. Até mais. Tchau. Valeu, valeu, gente. Tchau, valeu. Até mais. Tchau, tchau. Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe.

olhos e embarque em uma nova aventura. São mais de 200 mil opções de hotéis ao redor do mundo e 750 companhias aéreas. Aqui você garante a sua viagem onde estiver, a qualquer hora e do jeito que quiser. Acesse já submarinoviagens.com.br. Deputado Federal Gilberto Nascimento. Estamos na maior crise das últimas décadas e o pior é a falta de esperança. Todos querem mudanças e isso só muda com a sua participação. Com a união de nossas forças será possível corrigir as falhas graves que estão aí. Venha para o Partido Social Cristão. Vamos discutir novas ideias e fazer as mudanças necessárias. A sua filiação é muito importante. Entre no nosso site e filie-se ao PSC. PSC 20. Energia 97 apresenta. Quê? Você não sabe? Mano, acho que eu vou mudar de país. What? Como assim? Pra onde você vai? Eu vou pra República do Mate. Ah, você não pode estar falando sério, cara. Você realmente acha que o Sul vai conseguir se separar do Brasil? O Sul vai conseguir! Você já parou pra pensar no que aconteceria se isso realmente virasse verdade? O Brasil nunca ia abrir mão da Itaipu, tá ligado? Uma das maiores hidrelétricas do mundo. Então, o Sul ia depender de carvão mineral pra ter energia. Fora que eles não teriam produção local de petróleo, então o valor do combustível ia dobrar, mano. Eu não tenho carro, eu vou a pé. Tá, mas tipo, e na agricultura? Você ia ficar na região que produz trigo, arroz, batata inglesa e soja e milho? Mas cara, cacau e café ia ter tudo que ser importado, mano. Ia ficar muito caro. Eu vivo sem chocolate e sem café. Mas você vive sem churrasco? Eu... o quê? A maior parte da carne bovina vem de outras regiões. Eu mudei de ideia de repente. Mano, você é ridículo, para de ter ideia burra. Mas imagina o programa, você não sabe, tchê. Tá bom. Se você quiser saber de mais novidades bizarramente inúteis, porém incrivelmente interessantes, tchê. Então fica ligado na programação que a gente tá sempre passando por aqui. Meu nome é André Avelin Spinelli. E eu, o antigo rei do gado, atual rei do sul, Gustavo Favaro. E nós somos do Cê Não Sabe, tchê. Tá bom, chega, eu vou embora. Pro sul? Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Você não sabe? A energia que te move. Agora na energia. Night sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night sessions. Night sessions começando aqui na Energia 97. Muito boa noite pra você. A partir de agora, house music de qualidade. Boa sexta-feira. Bora lá com o DJ Anderson Tomé. Night sessions. We'll be right back. Thank you.